Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu não sei rimar. Aqui é Beto Estrada e o rap não é destruição, é construção. Meu nome é Marco Gomes e hoje eu transformei o Jovem Nerd em orelha. Aqui é Pedro Gomes e eu vivo o rap desde quando minha mãe e a polícia não deixavam. Aqui quem fala é Rashid, eu sou viciado em suco de uva e sou mais um Jovem Nerd do rap. Aqui é Azaghal, Onyx, Body Count e Racionais, vale? Excelente, Nerd! Nós estamos aqui para fazer mais um Nerdcast inesperado de música. Nós vamos falar sobre o mundo do rap. Uou. E eu quero saber várias diferenças, porque eu sou super, super orelha. Diga. Não, foi um ou do rap. Yo! Yo! Hey! Você vai se acostumar. Tá vendo o quanto eu sei? Tá vendo o quanto eu sei? Mas, ô Alexandre, a gente vai falar de hip hop, a gente não vai falar só de rap. É isso que eu queria saber, rapaz. Eu quero saber depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de mês e caralho! No Nerdcast! Vamos! Então, Azaghal, hoje nós temos o grande prazer de anunciar mais uma grande estreia no Jovem Nerd! Caraca, tu tá gritando tanto que eu chego a estar tendo tá dando um negócio no ouvido. O importante é que a partir de hoje, sexta-feira, dia 2 de novembro de 2012, o programa A Maravilhosa Cozinha de Jack, que é o Tucano, pra quem não sabe, sim, vai constar da grade de programação do Jovem Nerd. Aê! Excelente! Mais um! Por que não? Por que não abranger todas essas coisas? Tá faltando falar de comida, né? Exatamente. Jovem Nerd, né? É um assunto que nós dominamos, né? Caraca, então, pra quem não sabia, o nosso querido Tucano, ele tinha começado já a regularmente postar os seus vídeos no canal Cozinha de Jack, que é a maravilhosa Cozinha de Jack. Continua nesse canal, continua inclusive. Continua no canal, você continua assinando, só que agora também vai ser postado aqui no Jovem Nerd e agora todas as sextas-feiras, juntinho com o Nerdcast. Olha só. Nerdcast mais cedo, a Cozinha de Jack um pouco mais tarde, porque aí, o que que você faz? Você vê e você já vai pra casa, já vai pro fim de semana pensando na comida que tu vai fazer. Não é uma boa? Excelente. Tu sai, vai direto no supermercado, comprar os ingredientes. Perfeito, e tal. Pô, perfeito. Não é perfeito. Você tem agora 3 atrações em vídeo e 3 podcasts no Jovem Nerd. Sensacional. Daqui a pouco não dá mais semana. E ó, pra comemorar essa estreia aqui no Jovem Nerd, em grande estilo, nós participamos do programa que vai ao ar daqui a pouco. Ou se já foi ao ar há muito tempo, dependendo de quando vocês estiveram. Exatamente. Muito bom. Estaremos lá com o nosso querido Jack, ou Tucano, preparando um coelho com batatas à moda do condado. Tô com fome de novo já. Nada mais pertinente do que isso. Excelente. Então, olha, se você não achar, clica neste post. Tem o link para este primeiro episódio. Vai lá, assina o canal do YouTube também da Cozinha de Jack. Muito bom. Bem-vindo, Tucano! E um recado importante da casa dos nossos amigos da Intel. Sim. Para os nossos amigos desenvolvedores. Sim. Eu sei que tem muita gente que programa, eu sei que você está programando e ouvindo o Nerdcast. Você aí, esse recado é pra você. Que isso, cara? Porque é tipo Inception. Porra, deixa o bigode crescer e bota um... Focos amarelo. É tipo Inception, porque ele realmente está programando o Nerdcast e ele entendeu? E agora esse recado é pra ele. Tá bom, ok. Não é um Inception, nada a ver com Inception. Ah, muito bem. A Intel está anunciando o seu... A está... Muito bem, a... O seu... A está... Muito bem, a... O seu... A está... Muito bem, a... A Intel está anunciando 2 eventos Megabog para os desenvolvedores que acontecem dia 5 de dezembro de 2012. Sim. Então, com antecedência já saber, estamos falando do Software Day 2012. 2012. Software Day, que é um evento, dia 5 de dezembro. Eles vão apresentar o programa acadêmico da Intel que visa ajudar o desenvolvimento e crescimento da indústria brasileira de softwares, com vários estudantes, professores, profissionais de desenvolvimento de software. Vão abordar vários tópicos interessantes Vai ter keynotes com convidados internacionais da Intel, cara. Vai ter palestras divididas em salas sobre Android, paralelismo, design de games, produção de softwares para novas plataformas, produção de games no Brasil, futuro da tecnologia, vários temas que interessam você, para você se atualizar. Porque, cara, se você não é um cara atualizado, ainda mais no mercado de software, cara, isso tu vai ficar para trás muito rápido. E além do Software Day, vai rolar a Hackathon. Esse é um nome legal. Não é Hackathon? Hackathon. Hackathon. Agora, a Hackathon é antes. Acontece nos dias 3 e 4 de dezembro. Não esquece, atenção. A galera interessada vai poder desenvolver apps em HTML5 para Android. Sim. Com palestras relâmpagos sobre HTML5. Palestras relâmpagos. Relâmpagos. Assim, será que é? O que será que é? Uma palestra relâmpago. Cara, HTML5, eu quero isso aqui, meu irmão. Você tá andando, daí o cara... Pai, para, para. Olha, palestra, para. Palestra, aí tu não senta, prancheta. Exato. Caraca. Vai ter também palestra de apps para Android em HTML5 também. E outras várias técnicas de programação que vai poder te ajudar a se tornar um desenvolvedor de aplicativos dessas tecnologias. Cara, se é isso que você quer, se é isso que você tá estudando, não pode perder. Vai no site softwareday.com.br. Tem link aqui no post aí pra você saber como se inscrever e tal. É na Unicamp em Campinas. Então quem já tá em Campinas é perto. Quem tá em São Paulo também não é longe. Então vai lá, não perde essa oportunidade. E leve sua água. E lembrando, Azaghal, que ainda dá tempo de participar da promoção de terror da semana Halloween da Nestor. Talvez não dê mais, talvez não dê talvez, mais. Talvez, depende de quando o cara ouvir, né? Se você exato. Está ouvindo esse programa no dia 2, no dia 3 ou no dia 4, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, exato. Um desconto que faz a diferença. Por que não? Todo desconto é bem-vindo. Todo desconto é bem-vindo. Eu choro em qualquer lugar. Exatamente. Você não precisa nem chorar, já tá chorado. Chega lá, os produtos aterrorizantes da Nerd Store estão com desconto. Você escreve no seu carrinho de compras, terror. Isso. Pra quem não sabe, terror tem dois R. E depois mais um no final. Uhum. Não é terror, certo? Nem terror. Você escreve terror, ele calcula e te dá o desconto, você compra e é feliz. Exatamente. São os produtos do tema de terror. Sim. Não são todos os produtos. Então atenção. São os produtos aterrorizantes. É isso. Dos produtos. Tá identificado também no site, etc. É. Mas vai lá, nestor.com.br, pode levar seus produtos muito bons, inclusive os dois últimos livros que a gente lançou estão na promoção: Independência ou Morte, Branca dos Mortos. Vai lá, aproveita o pacote e leve os seus produtos nerds aterrorizantes na Nestor. E se você não quiser ouvir os últimos recados dos últimos 10 casts dos últimos. Pode falar, para. 22 minutos e 10, maluco na pista, tá ligado? Muito bem, muitos e-mails. Depois que nós gravamos o programa e postamos ele, o programa sobre o remake, veio essa bomba. Ah, bomba! Que o tio Arnold Schwarzenegger vai viver mais uma vez o personagem que deslanchou sua carreira. Exatamente. Arnold agora vai ser Conan Rey. É, rapaz. Porra, todo mundo falou, meu Deus, olha isso e tal, isso aqui. E aí já era tarde demais, a gente não podia. Pô, a gente tinha gravado Nerdcast, a gente tinha gravado Nerd Office. É. Meu Deus, o que que a gente fala na leitura de e-mails. Foi muito uma bom. Uma cacetada de nerd mandou essa notícia e esperamos, tem tudo pra ser um bom remake. É, exatamente, pelo amor de Deus. Seis nerds corrigem Tucano dizendo que o chute do Karate Kid existe sim, inclusive foi usado no UFC pelo lutador brasileiro Lyoto Machida, que nocauteou o Randy Couto. É o mesmo golpe, né? É, foi um parecido. Chute que ele dá um pulinho e dá um chute da cara. É. Inclusive, só... o golpe do Karate Kid a gente reviu vendo. Aí nos, tem um vídeo, no, tem um link aí, tem um link no post. E o golpe do Daniel San é mais merda do que eu lembrava. Porque ele não pode botar a perna no chão e, por isso e ele bota e ele pula em cima da perna. É exato, né? É, nunca, né, cara? Nunca. É muito doido. Mas a música era empolgante, velho. You're the best! Cinco Nerds corrige o Senhor da Oceania dizendo que o nome do filme é Abre los Ojos e não Cerra tus Ojos. É verdade, eu errei. Me confundi. Um erro honesto. Não foi proposital. Encontra os Sky Nerds em BH. Sim. Na GEDAICON do Rio. Olha que aí. Rolou. Em Manaus. Excelente. E Distrito Federal Level 2. O que significa? O que significa isso? Level 2. A galera tá... A vingança do Cerrado, né? Exato. Vários links enviados de remakes, de curtas, de acusações, de gangues. Remake do Evil Dead aí, que já saiu o trailer. Remakes que estão por vir. Exato. Tem link pra cacete aí. É, tem, exatamente. Artes dos fãs. Tudo bom. Japão vou te usar e como seria a luta dos Karate Kids? Por Alex Sapiência. Azaghal Protocolo Blue Hand por Hugo Matos, uma modelagem 3D. Ficou foda pra caralho. Cara, ficou pra muito caralho. Maneiro. Parabéns. Porra, vamos conversar. Muito bom, cara. Muito bom. A dupla por Jonatas Alves. Muito bom, muito na obrigado. Na verdade é Jonatá. Jonatá. Muito obrigado, Jonatá. Na verdade é Jonota, né? Jonota. Tem acento. Que Jonota. Olha a Fireball por Marcus Stutz. Muito bom. Aí vem uma série de sequências de montagens com pôster do Hobbit. Duas com Tom Cruise, uma por Alex Garcia e outra por Alan Bettelli. E uma terceira de Almôndega Hobbit por Paulo Silva Rodrigues, a cara de bunda da Almôndega, eu tô com excelente. E o Alex Garcia também mandou o Azaghal em A Mosca. Sim, verdade. E o Matheus Barbosa mandou vários personagens Jovem Nerd Ômega. Puta, verdade, tem Azaghal, Jovem Nerd 3D, Senhor K, Abufobia, Tucano, JP e Eduardo Spor. Muito bom, tem vários links. Ficou aí. Maneiro pra caramba. Além disso, nós temos Nerdcast 334 por Jânio Garcia e remake estrelado por Azaghal por Mascarado. Mascarado. Se eu não vi, vou ver agora. Fotos montais, olha aí. Caraca, ficou bizarro. Cara, do Crepúsculo é melhor, cara. Pariu, cara. Excelente. Agora, atenção, vários contos aí. Vários contos, obviamente. Não dá pra ler mais, vocês sabem, a gente avisou, mas estão todos no corpo desse Nerdcast lá no post. E também atualizado no catálogo literário do Eberfrog, que ele atualizou dia 27 agora, de outubro. Então, se você quiser, você pode começar por lá. É o primeiro link aí da... Inclusive, o senhor Sky Nerd, Guilherme Camilo, mandou um e-mail falando pra gente que tem um cara que tá fazendo isso em formato e-book. Maneiro. É, vamos, semana que vem a gente volta com essa informação mais precisa. Agora, o Slave Roboto Reserva, que nosso Slave Roboto principal está na manutenção. Está na manutenção. Ele avisa o seguinte: tem gente escrevendo piada velha e chamando de microconto e manda querendo que seja publicado no post do Nerdcast. Estamos de olho. Olha, galera. Vamos ser originais. Tem que ser o conto maneiro. Vamos lutar contra a mediocridade, por favor. Por favor, por favor. Galera, agora, quando tá crescendo, o negócio tem que se organizar, senão vira bagunça. Exato. Primeiro veio o Adriano Beidac, pô, leitor das antigas do Jovem Nerd. O cara já tá com 41 anos, olha. Nossa. Aí. Ele é bem dos antigos. Designer gráfico Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Daniel Sam provavelmente teria perdido a luta final no primeiro filme. O motivo é que, se considerarmos as regras do karatê, quando em campeonatos por pontos, se o atleta fizer o adversário sangrar, ele recebe uma penalidade e seria muito difícil para o Daniel só acertar um chute na fuça do Johnny Lourinho Maconheiro Cobra Kai e não abrir o lábio dele ou sem fazer seu nariz sangrar, o que daria penalidade para o Daniel Sam e o Cobra Kai seria. Mas pô, e o cara que quebrou a perna dele, maluco? É. Caraca, parece Inquisição, né? Não, cara, pode sangrar. Exato, é. Que porra é essa, cara? Qualquer outra coisa. Mas, bom, magia de cinema a gente curte, né? O famoso chute da garça que aparece no filme não é aplicado corretamente. Existem dois chutes semelhantes, mas que possuem uma diferença fundamental entre eles. A posição da garça, que é feita antes do chute, com os braços levantados e uma perna no ar, está correta e pode ser usada em ambos os chutes. Um deles é o My Gary Toby, que basicamente é dar um pulo um pouco pra cima e pra frente e jogar o pé, que antes estava no chão, dando um chute no queixo do adversário. Deve ser Maiguerito-bi, né? É, deve ser. Ao pousar, a primeira perna a tocar no chão é a que estava levantada no início do chute. É, mas foi isso que o Danielson fez. Foi exatamente isso. Só que ele pulou, trocou de perna, a perna fudida passou a ser o apoio dele quando ele chutava. Não, ele olha só o que ele explicou. Dar um pulo um pouco pra cima e pra frente e jogar o pé que antes estava no chão, dando um chute no queixo do adversário. O Daniel Sam fez isso. Certo. Ao pousar primeiro, a perna que toca o chão é a que estava levantada no início do chute. O Daniel Sam fez exatamente isso. Só que como ele estava com a perna contundida, ele tocou ela rapidamente e trocou. Sacou? É, exato. Já o chute da garça original, que como muitos golpes, veio do Kung Fu. Foi criado pelo mesmo motivo mostrado no filme, quando o adversário não pode de tocar a perna que está levantada no chão por causa de algum ferimento. A posição é a mesma, mas o chute é dado com o impulso do corpo para cima e a perna que está no chão chuta o rosto do adversário e retorna antes do outro pé tocar no chão. Isso é que o Daniel Sam não... devia ter feito. Exatamente. Né? O que exige uma velocidade muito grande da perna e por isso a lenda é que ele seria indefensável. E o Daniel Sam não faz isso, ele se apoia com a perna fodida. Se o cara chutasse nessa velocidade, ele não teria se machucado, né? Pra começar. Mas aí o golpe do Karate Kid de novo, ele nunca bota a perna fodida no chão. Ele dá aquela cambalhota impossível, mas ele não coloca a perna fodida no chão, pelo menos, cara. No filme, Karate Kid, apesar de não aparecer explicitamente, talvez para evitar processos, os karatecas lutam estilo Shotokan e o Sr. Miyagi e o Daniel treinam o Goju-Ryu, uhum, que tem como criador um cara chamado Shojun Miyagi. Olha, olha que aí. Legal. Excelente. Acho que não é pra evitar processo, é porque não é relevante mesmo, né, cara? É, whatever. É filme cara, de cara, sessão da kit, tarde dos anos 80. Foda-se, Caraca. Lionel, ou Lionel Leal, 31 anos, funcionário público, Brasília, Distrito Federal. Acabei de ouvir o excelente Nerdcast 334 sobre remakes e concordo, obviamente, que o remake de A Fúria de Titãs é muito ruim. Mas achei a justificativa de Azaghal um pouco contraditória. Ele reclama que o sujeito passa um perrengue para chegar no lugar e depois o Pegasus consegue ir até lá sem maiores dificuldades. O lógico, portanto, seria que ele tivesse ido montado no Pegasus desde o começo. Até aí tudo bem, concordo integralmente. Porém, sabe que outra obra fez exatamente isso? O Senhor dos Anéis. Ah, esse argumento é fraco, já sei o que ele vai falar. Depois que Sam e Frodo destroem um anel, surge do nada um dos maiores deuses ex-máquina do século XX, as águias, e os resgatam. Só para registrar, eu não acho que isso diminua nada do brilho da cena de obra do Senhor dos Anéis, mas que rola esse deus e as máquinas escroto, aí isso rola. Nego faz essa piadinha que ele só pegar a águia e jogar o anel, cara. Meu irmão, você sabia que existiam 9 Nazguls alados defendendo o Mordor, maluco? Como é que os caras iam passar de águia contra os Nazgûl, meu irmão? É, as águias só chegam lá porque os Nazgûl derretem e vão pro inferno depois que o Sauron morre. Aí as águias conseguem entrar lá, tu não viu o perrengue delas brigando com eles lá na porra dos portões? Então não é Deus Ex Machina, é óbvio. Não tinha como. Qualquer coisa que chamasse atenção, os caras iam ser pegos, cara. Você tá realmente querendo atacar Senhor dos Anéis porra, por causa de Fúria de Titãs? Realmente? Puta que pariu. Puta que pariu, hein? Tiago Cordeiro, 31 anos, analista de TI, Rio de Janeiro, RJ. Ao contrário do que foi dito no Nerdcast sobre remakes, não é apenas a mídia cinema que volta e meia refaz seus sucessos. As novelas também costumam se repetir. Vídeo a última novela das 10, Gabriela e Oás. Oi, Johnny Kane, sabe muito bem. E outras como Selva de Pedra, também foi um remake. É, agora a novela das 6 ou das 7, Guerra dos Sexos é remake. Exatamente. Além dessas, anteriormente haviam sido reeditadas Anjo Mal, Pecado Capital, Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Sim, a moça e Titi, lembra do Titi, na verdade. Lembro. Eu não sabia até o final da novela que tava tendo... Acho que Escravizaura também foi refeito. Fala. E agora a Guerra do Sexo que a gente comentou. E pro ano que vem já estão contados remakes de Saramandaia. Nossa. E Dancing Days. Olha só, cara. O SBT também já reeditou e está reeditando novelas como Chiquititas e Carrossel, né? Não, mas aí eles estão fazendo a versão nacional, né? Até a Record, quem diria, tem o seu remake da novelinha mexicana Rebelde. E acreditem vocês ou não, em Portugal existe uma novela com atores portugueses chamados Morangos com Açúcar. Inacreditavelmente baseado em Malhação. Caraca, mano. Até a própria Avenida Brasil, quem diria, não é exatamente um remake, mas é muito inspirada no livro / filme O Primo Basílio. É, muita gente falava, ah, eu só leio O Primo Basílio. Mas no final de contas, nada disso é muito relevante. Só que a pergunta que não quer calar é mesmo. Afinal, Azaghal, o que você... Ele queria perguntar, o que você achou do final da Avenida Brasil? Caraca, deu uma volta de... pra chegar no final. Ah, cara, no final das contas era só uma novela, né? É, exato. O final foi de novela. Teve casamento, tudo deu certo. Eu achei o final covarde. E ele é a derrota de qualquer boa história, né? Cara, era uma novela. As pessoas achavam que a gente achava que era algo mais do que uma novela. Era uma novela divertida, só isso. Só isso. Emerson Alves, 26 anos, consultor de implantação de RP. ERP, lembra do ERP? Lembro. Porto Velho, Roraima. Veio nesse meio solicitar que vocês decaiam a qualidade do Nerdcast. Ah, oh, que elogio seja. Já... Vocês têm que deixar de ser tão bons. Olha aí que beleza de meio. Esse aí não vou cortar nunca. Pois já estão causando prejuízo às pessoas. Nesse momento, vocês devem estar pensando, como assim? Vamos à explicação. Eu sou um dos prejudicados com essa alta qualidade. Seja nas vezes que estou ouvindo o Nerdcast em casa, quando minha esposa está assistindo a novela e querendo puxar conversa. E ela diz que não estou dando atenção a ela falando. Essa a frase também está muito mal construída. Você deve estar ouvindo o Nerdcast, escreveu, aí ficou esquisito. Ou no trabalho, na hora do almoço, quando consigo ouvir vocês e caio gargalhado e todos ficam me olhando de lado. Hoje, dia 28/10/2012, tive prejuízos financeiros por culpa da qualidade do Nerdcast. Vim a São Paulo ter um treinamento de atualização do sistema que trabalho e perdi o voo já na sala de embarque. Fiquei com fone de ouvido e me empolguei ouvindo o Nerdcast 330, o choque de gerações. O voo tinha atrasado devido à chuva e eu fiquei lá sentado esperando o pessoal que estava na fila andar para assim eu sair do lugar. Já sei, mudou o portão, ele não ouviu. Garoto. Eu estava muito entretido, não percebi que o voo mudou de portão. É claro. E a fila que eu estava olhando era de outro voo. De outro voo. Garoto, garoto. Tu não pode ficar de fone de ouvido no aeroporto, cara. Após terminar o episódio 330, fui perguntar no balcão quando que ia decolar o avião e o rapaz me fala com uma cara impressionante. É você, o Emerson Alves? Estavam gritando. Chamamos você pelo alto-falante 5 vezes. Infelizmente, senhor, seu avião já decolou há 40 minutos. Putz. E sua bagagem foi pra Porto Velho. Ai, garoto. Tive que remarcar, faltou um R aí, o voo que só tinha para o dia seguinte. Uh-huh. Puta merda. Conseguiu ainda remarcar sem custos. Pelo como mesmo. Fui eu quem perdeu o voo e ele não foi cancelado, tive que vir para um hotel no qual estou mandando esse e-mail e pagar uma diária de R$100 para amanhã seguir viagem para casa. Portanto, senhores, ou vocês começam a decair a qualidade do programa ou devolvam meus R$100. Ah, porra, agora eu quero me cobrar R$100. Só faltava. Agora era só o que me faltava. Um cara que bota o fone alto demais, que tá de bobeira no aeroporto, querer me cobrar R$100. Era só o que me faltava mesmo, cara. Ai, Emerson, no Rio a gente tem uma palavra pra isso. Chama-se garotear. Exato. Garoteou. Tem o malandro e tem o mané. Eu quero começar perguntando a diferença básica entre rap e hip-hop. Começando do início, hein? Comecei do início? Muito bom. Certíssimo. O rap tá dentro do hip-hop. Ah. O hip-hop é a cultura inteira que engloba a dança, o grafite, o cantar, que seria o rap, e a arte do DJ. O grafite também entra, interessante. Muito bom. Sim, entra, o grafite entra pesadamente, inclusive. É a forma que os artistas plásticos encontraram pra, junto com os cantores, né, os MCs, contribuírem ali pra aquele movimento que tava acontecendo, provavelmente final da década de 70 e início da década de 80, no Brooklyn 60. E Bronx. O movimento, ele começa no final de 60, começo de 70, e o grafite vem no meio da década de 70. Certo. Então vamos lá, história, vai lá. É, então eu acho que pra gente começar é importante entender aqui dois grandes personagens. Acho que o grande símbolo de luta do hip hop até hoje, que é o Malcolm X e o Martin Luther King, né? Que ali no final de 50, meados de 60, esses dois, eles começaram uma luta contra a opressão dos negros, né? Que tava acontecendo lá nos Estados Unidos. Mais opressão aos negros, né? Isso. E apesar deles terem ideias muito diferentes, no final da sua vida, o Malcolm X, ele casou muito com o Martin Luther King, porque os dois, eles não queriam que o negro fosse revoltado, eles só queriam direitos para a comunidade negra ter escolhas sobre as coisas que iam fazer, né? Porque o branco, ele definia, por exemplo, o negro sentava no fundo do ônibus, o negro tinha uma escola específica. Vale só citar que a forma com que eles agiam, o fim era o mesmo, mas a forma era diferente, né? É, mas é porque o Malcolm X, depois que ele se converteu ao islamismo, Isso. Ele mudou muito aquela agressividade que ele tinha. tinha. Tanto que ele uma das teorias que tem pelo qual ele foi assassinado é porque ele deixou a luta violenta pra meio que procurar uma luta assim mais pacífica. É, assim, a gente só quer o nosso direito de poder escolher o que a gente faz, o que a gente não faz, aonde a gente vai, aonde a gente não vai. Daí veio o que alguns chamam de pais do hip hop, que são os Panteras Negras, né? Que eles defendiam muito o Power to the People. Uma imagem muito simbólica dos Panteras Negras que todo mundo conhece, que já viu uma retrospectiva de Olimpíadas, são os atletas negros de luva preta e punho pra cima, né? É. Que numa das Olimpíadas dos anos 60, eles ganharam medalhas e eles subiram no pódio e botaram essa luva negra, que é um símbolo dos Panteras Negras, e o punho pra cima pra ali fazer o protesto deles, mostrar que tinha coisa acontecendo nos Estados Unidos que era muito importante, e como eles tiveram esse espaço de mídia mundial, que era um momento de todas as câmeras ali filmando eles, porque eles tinham ganhado, eles estavam no topo do pódio. Pra quem não conhece Panteras Negras, todo mundo conhece essa imagem do negro com o punho pra cima, que é um símbolo de luta até hoje, né? Se você não conhece essa imagem, você ainda pode lembrar do Forrest Gump. Exatamente. Que eles aparecem um passando um momento lá em Washington. Só uma observação, o pódio, o primeiro colocado e o terceiro eram os dois amigos que fizeram essa manifestação que o Marco citou. O segundo colocado, um branco, se eu não me engano, sueco, talvez possa... É, europeu, isso aí. Ficou deslocadaço, né? Ficou mega deslocado ali. Mas o interessante é que os caras avisaram ele aceitou fazer, e o fato dele ter aceitado fazer fez com que ele fosse banido do esporte depois no país dele. Sério? E tem um documentário que fala a história dele, o cara tá na pior hoje, assim, tipo, ele tá muito esquecido, e daquela Olimpíada pra frente ele foi um ninguém. Caraca. Sabe? A galera esqueceu ele, passou nesses especiais da ESPN, assim, muito sinistro esse documentário. Baniram o branco por ele ter ajudado os negros no manifesto, né? Exato, isso, exato. Que absurdo, cara. Dos Panteras Negras, né, você tem, eu acho que o líder maior, que é o Rio Newton, que ele falou uma frase que eu acho que define o rap até hoje, que quando ele foi preso, foram entrevistar ele falou, você pode prender um revolucionário, mas você não prende uma revolução. Positivo. E eu acho que a partir daí, você tem todas as bases que fincam tudo aquilo que o rap e depois o hip hop lutou. Porque uma coisa que ninguém sabe, ou que pouca gente sabe, é que os filhos, os irmãos, os familiares dos Panteras Negras, eles foram os que começaram o movimento hip hop. Vale citar que o Tupac, que nós vamos falar mais à frente, a mãe dele é ativista total, 100%, padrasta também, boa parte da gravidez da mãe dele estava presa por conta disso, dos Black Panther. Ele, inclusive, foi concebido na prisão, né? É, eu tava estudando sobre isso, creio que ele foi concebido antes, ela foi presa durante e saiu poucos dias antes dele nascer. Na periferia, a alegria é igual. Queria só falar bem rápido, assim, que o grafite ele tem uma importância vital no movimento, e mais do que isso, ele ganhou o mainstream de um jeito que a música rap nunca conseguiu ganhar, que é o mainstream, assim, da alta classe da arte, sabe? O grafite, ele foi pros museus, tem artistas como o Banksy, por exemplo, e os próprios brasileiros, os Gêmeos, que são respeitados no mundo inteiro, não respeitados pelo povão, igual o rap é, tipo, você tem aí, sei lá, Beyoncé, ou o próprio Tupac, ou o Jay-Z, que tudo bem, eles fazem muito sucesso e alcançam muita gente, mas o grafite, ele conseguiu um respeito da alta sociedade. O grafite é super, super respeitado. Tanto que os Gêmeos, em 2008, eles foram chamados pra grafitar um castelo na Escócia. Um cara lá comprou um castelo, o castelo tava meio ferrado por fora, precisando de ajuste, restauração, enfim. Os filhos do cara falaram, pô, vamos chamar esses brasileiros que os caras são bons. E aí chamaram os caras grafitaram o castelo todo por fora e, cara, ficou, tipo, animal, absurdamente cara. Lindo, assim, é incrível. Porque eles iam fazer uma reforma. Aí, antes da reforma, o cara mandou, puta, vamos fazer uma arte aqui. Depois ele vai ter que, sabe, vai cair tudo, o reboco, vai passar por cima. E aí ficou tão foda, e a parada virou cartão postal que deixaram, né? Deixaram. Não pode mais mexer ali, cara. Se você for pensar, é uma parada bem louca que você vê que o grafite foi parar nas grandes galerias, nas casas do pessoal mais rico e tal. E é uma arte que durante muito tempo serviu pra demarcar território de gangue, né, cara? Os Gêmeos, por exemplo, eles, cara, tem painéis no mundo inteiro. E isso tem um valor absurdo. Tem uma tela do Gêmeos, chega a custar mais de $100,000, sabe? Então você pega isso e coloca numa parede, isso tem um valor, assim, que é totalmente inestimável. E é uma coisa legal do grafite também, que ele é totalmente passageiro, né? Enquanto uma tela, você guarda ela por 500 anos, 1000 anos, o grafite não. Ele vai durar ali 10, 20 anos, se fotografar, fotografou, mas o grafite mesmo, ele acaba muito, muito rápido. Isso é parte dele em si também. Ele dura 10 anos quando o seu prefeito não é o Kassab, porque quando é o Kassab, ele mete os cinza por cima e já era. Durou 3 meses. Na faculdade, aula de tipologia, a gente teve algumas aulas só sobre grafite, cara. Foi muito legal. Nosso professor era apaixonado e ele mostrou várias fotos de muros em Nova York fantásticos e tal, mas que não existe mais. Tipo assim, a foto passa a ser a documentação da arte porque mudou o prefeito, sei lá, o cara mandou pintar tudo. Eu vi um PowerPoint, ele aí, mostrando a evolução de um grafite entre o Banksy e o King Robo. Alguém conhece? Não. Não? Não. Então, o cara grafitou lá, Robo, né, que ele costumava grafitar em todo lugar. Passaram-se anos, o grafite do cara ficou zoado, sabe? Ficou... A galera foi fazendo, grafitando em cima, o tempo foi consumindo ele e tal. E aí o Banksy pintou em cima, dando a impressão que o grafite do Robo era um papel de parede, entendeu? Tem um cara arrancando o papel. Não, ele tá colocando, na verdade. Tá colocando. Como se a parede fosse cinza e ele estivesse colocando aquela parede grafitada. Louco. Aí o Robo tirou, deixou só o colocador de papel de parede, vamos dizer assim, e escreveu de novo King Robo. Como se tivesse colocado o papel. Isso. Aí o Banksy voltou lá e escreveu Fucking Robo. Aproveitou o King, né? Aí alguém foi lá e apagou o fucking, né? Algum fã do Robo e deixou só King Robo. Aí a prefeitura mandou pintar a parede preto. Kassab. Ah, é o Kassab. Aí o Robo fez um desenho do manda-chuva apoiado assim numa lápide. Na lápide tinha escrito RIP, né? Rest in peace, Banksy's career. Né? Aí pintaram a parede de preto toda de novo. Aí o Banksy veio e pintou nessa parede preto um quadro surrealista de uma sala de estar toda em linhas brancas com fundo preto. Ah, aí veio pra dar sala. E aí depois disso, o que aconteceu? O Robo sofreu um acidente. E aí, em homenagem a ele, o Banksy fez em preto e branco a versão original, né, do primeiro grafite, e colocou uma lata de tinta de grafite como se fosse uma vela velando pelo cara que tinha se acidentado. Pô, maneiro. Animal. Exato, lata de spray. Isso aí. E é legal ver os caras fazendo isso porque em outros ambientes, em outras ocasiões, na verdade, esse negócio da briga e da morte, né, eles chamam de atropelar, quando um cara faz um picho em cima do outro, um grafite, uma tag em cima da outra, chama atropelar, e isso dá briga feia. É legal ver que... Mas isso não faz parte do grafite? É você fazer por cima mesmo? Não é? Não, faz parte. Tem gente que é burra e apela, né? Então... Pô, aí em São Paulo chama atropelar. Chama atropelar. Ah, e dá. A briga é feia. É aqui no Rio também, mas aqui se chama ratar. Olha, é que é só aí tem essas coisas, né? Olha isso, ratar. É hebraico, ratar. É, você fala, pô, vou ratar ali o do cara e não sei o que e tal. Quer dizer que o Kassab tá atropelando todo mundo. Ele é o atropelador, mano. Na periferia, a alegria é igual. O Beto citou década de 60, ele foi lá atrás nos Black Panthers e foi ali tá a base, né? A base de uma cultura, na verdade. O rap, música, ele vem ali no final da década de 70. Muita gente acha que o rap é jamaicano. Se você perguntar pra algumas pessoas, eles vão falar de Jamaica, porque o DJ Kool Herc, que vale a pena ser citado, que foi um dos primeiros caras que começou a separar a batida. O cara pegou pegou um par de toca-discos, certo? Uhum. Repetiu dois discos, um em cada par, e ele pegava aquele trecho que hoje a gente chama de sample, né, de loop. Sim. Ele pegava aquele trecho que não tem um vocal e ficava ali passando de um pro outro pra que aquela música que tem vocal virasse uma instrumental, certo? Legal. Por que ele fez isso? Com o intuito de amenizar as brigas causadas pelas gangues. Assim, tava sinistro o lance do Bronx contra Brooklyn, contra State Island e por aí vai. E ele resolveu fazer uma festa pra tentar juntar a galera. Ô Pedro, esse lance da Jamaica é legal porque, assim, na década de 60 existia na Jamaica um negócio chamado Sound System, né? É, eu vou chegar lá. Eu ia chegar lá. Desculpa, perdão. Não, e é porque os sound systems, eles eram festas que eram feitas em Kingston, né, mais especificamente, que eles subiam, os jamaicanos, subiam num palanque, botavam músicas e ficavam recitando cantos espirituais, cantos políticos, ficavam falando frases. E o Kool Herc, ele trouxe esse modelo pros guetos, né, que o Pedro tá falando aí, numa época que tava uma violência muito grande, porque o negro, ele vivia essa opressão que a gente falou, e ele não tinha dinheiro pra nada, então ele não podia participar de festa, ele não podia fazer nada. quando ele fazia um evento, ele não tinha dinheiro pra ter uma banda, pra colocar ali um monte de instrumentista. Então a ideia do Kool Herc de trazer dois toca-discos era muito mais barata, muito mais simples e funcionava junto com aquele movimento todo que tava acontecendo. Exato, só precisava da rua, né? Só precisava da rua, plugava as caixas, ligava na energia lá de qualquer pessoa e pronto. E aí começou a surgir o que a gente chama, cada lugar tem uma tradução específica pra isso, mas é mais ou menos como canto falado, foi o que o Beto citou, que aí já entra o que a gente conhece dos MCs, né? Em cima daquela batida que o Kool Herc fez, foram surgindo uma série de DJs conhecidos, África Bambaataa, Grandmaster Flash, e cada DJ, no intuito de se destacar mais que o outro, ele levava um amigo junto com ele, mestre de cerimônia, daí a sigla MC, pra que esse cara, com o microfone, exaltasse o DJ. Tipo, ficasse falando, ah, esse cara aqui é bom, esse cara é foda, é melhor que o outro. A estrela é o DJ. A estrela é o DJ. Pedro Gomes. Ah, puta, não sabia disso, olha aí. E daí nasceu esse lance da parceria DJ e MC, né? Os dois juntos formam o que a gente chama de rap, tanto, música tanto rap. Que... Mas já que a gente falou de sigla, o MC, lá vem o leigo falando, seria o Master of Ceremony, é isso? Isso. Ah! E nessa época que o Pedro tá falando, eles chamavam esses caras até de MCs. Que era exatamente isso, que ele ficava ali na frente falando. E o próprio Kool Herc, que ele tinha dois amigos dele que trouxeram uma tradição aí americana, que era aquela tradição do preaching. A mensagem dos negros era passada de uma forma que o branco não conseguia entender e era como se fossem pequenos versos. E eles chegavam lá e começaram a olhar aquilo e começaram, ao invés de só exaltar o DJ, a repetir essas frases. Uhum. E um desses caras que seguiram o DJ Herc, ele foi o responsável também pela grande frase do rap, que é a revolução não será televisionada, né? Isso aí. Essa frase é totalmente histórica e repetida até hoje, né? É Jill Scott Aaron, né? Isso. E daí veio um dos primeiros grupos de rap, né? Que foi o Kool Herc and the Herculoids. Que foi o Kool Herc. Como é que é o nome desse outro cara, Marco? Esqueci. Jill Scott Aaron. Ele e um cara chamado Clark Kent, olha a piada aí. Eles se juntaram e formaram. E a partir daí, você tem de um outro lado, um outro grande cara também, conhecido como Grandmaster Flash, que foi o cara que criou até o Scratch, né? Ele também juntou uns amigos e resolveu fundar um outro grupo que é importantíssimo na história do rap, que é o Furious Five. Também teve o África Bambaataa, que é outro grupo muito importante. E você tem aí a base do que é conhecido dentro do movimento hip hop como o Old School, que foram os caras que nos anos 70, eles trouxeram tudo isso e juntaram nas festas o break, né, que você tem o b-boy, que vem aí do break boy, e o break, o próprio nome break, ele vem disso que o Pedro tava falando, o cara, Exato. Ele fazia um negócio na música, que como ele quebrava a música, não deixava ela rolar inteira, ele chamava de break, e o cara que dançava essa música, ele era o break boy. Olha! Pois é, isso já influenciado pelo James Brown, nos anos 60, que quando ele fazia aquele show, ficava fazendo aquelas danças loucas, você tinha os b-boys no show dele, só que eles eram conhecidos como boogie boys, e rolou essa mudança pra encaixar muito mais naquele movimento que tava acontecendo. Exato. Excelente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu era criança, eu achava o Scratch a parada mais foda do mundo. É, eu também. E eu queria fazer na minha vitrola. Todo mundo? Quem nunca? E aí a minha mãe fala assim, não pode fazer, não pode fazer, vai estragar o disco, vai estragar a porra da vitrola. Você queria fazer, com certeza, no seu micro system. 3 em 1. Eu ouvi a vida inteira que estragava. Eu falei, cara, só os profissionais é que conseguem fazer. Realmente estraga, hein, mano? Estraga? Eu mesmo já estraguei muitos tocados. Minha mãe é testemunha. Eu já presenciei algumas oficinas de DJ, né, e tal. Inclusive com o KLJ, que é o DJ dos Racionais. Eles realmente falam, se você tiver a mão muito pesada, além de riscar o disco, você pode quebrar a agulha ali que tá lendo, né, a faixa. Tem que ter uma certa delicadeza, sem maldade aí. Os DJs que não compreendem mais. Tem que ter mão leve. Vale citar que os DJs, obviamente, mas não é tão óbvio pra algumas pessoas, eles não tocam na agulha comum. É, imaginava isso, né? Agulha de DJ custa, sei lá, uma deve custar R$500. Eu digo assim, eu tô falando o valor só pra gente entender que é um lance todo profissional com e tal. Com certeza. E chama Shell, eles nem chamam de agulha. Sabe que eu tenho uma história engraçada? Que tempo de faculdade, eu tava na casa de um amigo meu lá e a gente tava hanging out, sabe? E a gente tava passando na TV algum programa programa desses, programa de tarde, sabe qual é? Programa de senhorinha, de fofoca, essas porra. Não sei por que essa merda tava na TV. Eu sei por que tava, porque é a programação. Não sei por que você estava assistindo. Por que que você estava assistindo é que é a dúvida. Eu não lembro mais do contexto daquela parada que tá tocando. Eu só sei que apareceu lá uma funkeira, não era nem rap, era funk, né, do Rio. E aí tava aparecendo uma funkeira com música funk no fundo e embaixo tinha aquele negócio do... O GC. A chamadinha, né? E eu li assim, Macbeth mostra sua casa. Aí eu falei, Macbeth? Que porra? Aí o outro, caralho, só podia ser você, seu filho da puta. É MC Beth, cara. Isso que é um cara culto, né? Ele cara? Só podia vir de você, essa porra. Macbeth. E aí você entra nos anos 80, e nos anos 80 é importante a gente falar também que o Brasil começava a entrar muito forte nesse movimento. Porque na década de 70 você tinha os bailes, você tinha aqui no Rio, que era o baile Black Rio, e em São Paulo tinha um radialista chamado Ademir Lemos. Aqui em São Paulo, os bailes tinham o nome das equipes, ou seja, tinha equipe Zimbábue, então era o baile da Zimbábue. Aí tinha equipe Chic Show, aí era o baile da Chic Show, sabe? E aí esses movimentos, tanto no Rio quanto em São Paulo, eles estavam acontecendo. Só que em São Paulo, na 24 de maio e na Estação São Bento, esses mesmos encontros que a gente está falando que tem nos Estados Unidos, eles começaram a acontecer ali. E, especificamente na 24 de maio, tinha um cara que havia acabado de chegar em São Paulo de um lugar chamado Triunfo. Ele é o Marco do Break aqui no Brasil, que é o Nelson Triunfo. Ele reunia os amigos dele ali e eles começavam a fazer aquelas rodas, começavam a dançar e as pessoas começavam a chegar junto e ver o movimento hip hop acontecendo. Então, a Estação São Bento, assim, quem passa lá não percebe, não lembra, não tem nada lá, não tem nenhum tipo de lembrete, nem nada, nenhum tipo de placa, nem nada, mas a Estação São Bento é um ícone do hip hop brasileiro, assim, lá, cara, começou os gêmeos, lá começou o Taid DJ 1, lá começaram os Racionais, era tipo a Campus Party do rap lá, o cara era animal, assim, pelo que se vê de história, de foto, de vídeo que tem da época, era um negócio absurdo de como dali, daquelas sementes que ali foram plantadas, saíram coisas tão importantes e tão incríveis pra arte brasileira. Mano Brown frequentava lá desde o começo, né? Taid frequentava. Uma das principais equipes de break, né, de dança, que chama Backspin, nasceu lá junto com o Nelson Triunfo. E a São Bento cresceu tanto que chegou a ter uma ruptura, digamos assim. A galera começou a ir pra Praça Roosevelt, que é um outro lugar no centro de São Paulo, porque o lance da São Bento era a dança. Só que com o passar dos anos, um ou dois anos, assim, o negócio foi um estouro. Começou a encher. Começou a galera a bater na lata. O Mano Brown conta isso, inclusive, num documentário dele. Começou a galera a bater na lata e os amigos a fazer rima. Só que a galera da dança não achou isso muito legal, porque dividiu as atenções. E aí a galera da rima foi pra Praça Roosevelt, e aí na Praça Roosevelt se concentrou o pessoal que fazia a rima, e na São Bento continuou os b-boys, né, o pessoal da dança. Isso aconteceu por conta da quantidade de pessoas, né, que é o metrô. Né? Na São Bento, pra quem não conhece, não é uma praça aberta daquelas que cabem muitas mil pessoas. É dentro da estação do metrô. E chegou uma hora que encheu o negócio. Exatamente. Ele fala que batia latão, era batia lata de lixo que fica grudada na parede. Né? Você bate, ela faz um som grave, o nego batia pra poder cantar. Fazer a rima, Isso 86, 7, por aí, assim, final da década de 80. O primeiro registro que a gente tem do rap brasileiro é de 1988. É uma coletânea em vinil chamada Coletânea Hip Hop Cultura de Rua. Agora a cabeça de muito nerd vai explodir, porque sabe quem produziu essa coletânea, o Jovem Nerd? Não, faz ideia. Foi o Nazi do Ira. Nossa! Puta merda. Wolverine brasileiro. O Wolverine brasileiro, né, cara? Pelo amor de Deus. O cara colocou dinheiro, empenho, levou a galera pro estúdio e fez ali o primeiro registro oficial, assim. Nessa coletânea tem o Taid, MC Jack, entre outros, né? Aí no outro ano vem uma outra coletânea, também em vinil, chamada Coletânea Consciência Black. Aí é o estouro do movimento, que aí vem Racionais MCs. E aí, daí pra frente, o Racionais toma a cena e leva o rap pras grandes massas da periferia. Porque até então o rap tava ali no centro, era a galera das periferias que saíam de suas casas, iam até o centro se encontrar. Mas a galera que não fazia esse caminho não conhecia, certo? Então, com esse disco de 89, com Racionais, aí o negócio toma uma outra proporção e aí vai embora. Uma coisa legal, só pra quem quiser entender isso em forma de música, tem uma música do Taíde, do DJ 1, que se chama Senhor Tempo Bom. E essa música, ela é mais ou menos um resumo dessa época toda, de como tudo funcionava. Essa música é linda, cara, é muito legal. É, ela é muito importante pro rap, ela é um registro de tudo aquilo que aconteceu. E uma coisa legal, pras pessoas entenderem como o rap e o funk andam um pouco colados, nessa época dos bailes que a gente tá falando, você ouvia muito soul, você ouvia muito funk, você ouvia um estilo muito forte na época, que era o Miami Bass. E enquanto o São Paulo caía muito pra esse movimento rap, aqui no Rio, o Miami Bass, ele já se tornava mais forte. Então, ele é o pai do funk. A equipe Furacão 2000 e tudo isso, começaram com o Miami Bass, os bailes, eles continuaram mais charme, enquanto em São Paulo a coisa caía mais pro rap, influenciado pelo movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque tinha uma música, as grandes gravadoras, elas olharam e elas falaram assim, isso pode dar dinheiro. E aí veio o Vanilla Ice. Mas é não. Por aí, o funk, por exemplo, ele surgiu com a galera cantando português em cima do que eles entendiam da base de Miami Bass. Então, o deriris virava o tererê. Isso é muito legal, assim, é muito foda, porque mostra totalmente a capacidade brasileira de apropriação e transformação de um negócio que vem de fora. Mas isso não é o que latino faz e nego critica? Ele tá discutido. Cara, isso tá 20 anos atrasado. Isso é uma discussão muito complexa, o latino. Na periferia, alegria é igual. Uma coisa importante pra gente falar é um grupo chamado Sugar Hill Gangs, que eles gravaram o Rapper's Delight, cara, que é a primeira gravação de rap que você tem, que foi comercializada. E foi um estouro, cara. E a partir daí, nos anos 80, você tem uma revolução que eu acho que ela finca com Suckers MCs, do Run DMC, que eles, com esse álbum, foi o Raising Hell, não me lembro se é nesse disco que tá essa música, mas eles venderam um papo de, assim, 30 milhões de discos. E aí o mercado olhou e falou assim, não, peraí, tem alguma coisa aqui nesse estilo musical que pode ser aproveitado. E é onde o rap, ele começa a fazer uma mudança, porque quando ele se torna muito grande, ele começa a se tornar, de certa forma, popular. Uma outra curiosidade, né, cara, pra você ver como o hip hop acaba influenciando a cultura em geral. Muita gente pode nunca ter ouvido falar em Sugar Hill Gang ou Rapper's Delight, que é o nome da música desse single dos caras aí que bombou, mas todo mundo já ouviu a música do Gabriel Pensador lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a base, é a releitura da Rapper Delight. E todo mundo, quer dizer, nem todo mundo, mas boa parte das pessoas também já ouviu aquele grupo que saiu do SBT lá, aquele Ruge. Nossa. Acererê. Ah, meu Deus do céu. A Rapper Delight falava isso. Acererê. Caraca, é mesmo, cara! É mesmo! Puta que pariu! Agora eu lembrei isso. O Jovem Nerd botou a mão na cabeça agora. Verdade. Que droga, eu achei que a do Nazi ia ser a campeã. É verdade, eu lembro, cara. É o que o rap fez com a cabeça dessas pessoas. E aí, no final dos anos 80, você tem dois grupos de rap que se tornaram muito importantes e que influenciaram o rap, que tornaram o rap como ele é hoje, que a gente tá falando do Public Enemy e do N.W.A. Sim, sempre influenciaram demais. Pois é, e no começo dos anos 90, eles começaram a cantar músicas retratando o que acontecia com eles, porque o Run DMC, o Rapper's Delight, eles tinham um quê de movimento, de revolta e tal, mas eles não retratavam o que acontecia. Esses grupos, eles começaram a falar, ó, aqui a gente trafica pra sobreviver, aqui a gente faz isso, aquele discurso que muita gente tem preconceito contra o rap, eles começaram a falar apenas pelo sentido de assim, olha, é o que acontece com a gente. Se ninguém fala, a gente vai falar através da música, que hoje é a música mais consumida que você tem. Eles estavam dominando tudo, assim, ganhava Grammy, ganhava tudo. O Michael Jackson foi um grande popularizador do rap. Quando ele dançava break, todo mundo se perguntava, o que, que é aquilo? Só uma coisa, a gente tá falando aqui N.W.A., Public Enemy, pra quem não conhece, com certeza conhece os integrantes que depois ficaram muito famosos. Por exemplo, N.W.A. tem três caras que são muito, muito famosos, mesmo no mainstream, tipo o Eazy-E, o Dr. Dre e o Ice Cube, que depois virou ator de filmes ruins. Exato. Esses caras eram o N.W.A. Então, assim, é realmente um negócio que toda a cultura pop foi influenciada por esses esses caras de alguma maneira. E a gente vê o Brau, imagina o Brau, né? Com esse, pô, o Brau é um cara, sei lá, muita gente Brown, acha isso. Sim, tem que lembrar, é Mano Brown do Racionais. Bravão, não sei o quê, aquela postura dele. E ele confessa que ele tietou os caras do Public Enemy quando vieram ao Brasil. Ele driblou a segurança, pulou uma série de muros pra tirar uma foto com o cara e tem essa foto. Se é possível achar essa foto em alguns livros, do Brau novo, magrelão assim, novinho, com um ou dois integrantes do Public Enemy. Já que você citou o Brown, cara, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala: eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal, porque a periferia incomoda, o que vem dali incomoda. O que aconteceu é que eles começaram a expor na mídia, olha só, essa é a violência, isso é o que acontece. Em 92, você tem aquele caso de Los Angeles, dos policiais que espancaram o Rodney King, não é o nome dele? Isso. Então, espancaram ele. Olha o Azaghal, rapaz, especialista na história do rap. Eu já sei, porque ele... O caso foi famoso. Esse caso aí, que a polícia espancou o negro e tal, no julgamento eles foram inocentados, né, e tal, e aí deu aquela revolta foda em Los Angeles, lembra? Foi. Que o negro saiu pra rua arrancando o negro de dentro de carro, quebrando tudo. Quebrou tudo e meteram fogo nas coisas. Eu lembro de uma cena dos caras parando um caminhão, tirando o cara de dentro do caminhão. Foi punk, mano. Caraca, tipo Exterminador do Futuro. Era nesse nível, cara. Era muito sério e foi muito marcante, porque começou novamente uma guerra da polícia contra os negros lá nos Estados Unidos. Na verdade, acho que intensificou, né? Porque a guerra já existia, de certa forma. Né? Sim, com certeza. E você tinha um garoto, que era o Tupac, que ele tava estourando, ele tava vindo, cara. O rap dele tocava em tudo que é lugar, o cara era genial no que ele escrevia. Pra mim, era o que o Mano Brown representa pro rap hoje aqui no Brasil, sabe? Que era um cara que trazia poesia, ele é um cara que estudou artes, ele é um cara que estudou Shakespeare. Aí o Jovem Nerd podia ter sido, então, um rapper. Pra quebrar vários paradigmas, o Tupac estudou até balé. Isso que eu ia falar. É sério. Balé. Isso é sério. É muito sério isso. E aí pegaram ele no meio da rua, ele já era um artista famoso, e esfregaram a cara dele no asfalto. Do Tupac? Isso. Caralho. A polícia, quem? A polícia. Nossa. A partir desse momento, o Tupac, ele começou um lance dentro dele, que ele tava muito revoltado com isso. O Tupac era dessa vertente, não sei se pode chamar assim, de gangsta rap, porque tem esse também, né? Ele passa a ser a partir desse momento fortemente. É, exatamente. Queria saber se esse foi o momento que, de repente, ele ligou o foda-se master, né? Porque antes ele era, mas não era só. Porque ele tinha toda essa referência que a gente citou. Ele estudou num colégio bom, a mãe dele é politizada por causa dos Black Panthers, então ele escrevia sobre uma série de coisas, inclusive Shakespeare. Mas daí pra frente, ele passa a falar dessas coisas. Aí o gangsta rap. O Tupac, ele tava falando dos problemas na comunidade de uma forma muito agressiva e muito poética. Ele incomodava muito porque era um artista, as pessoas não tinham como julgar ele. E ele viu o poder que ele tinha, ele falou assim: então eu vou criar um movimento muito grande, que foi muito importante nessa época, que é o Thug Life. Isso, que aí o Brau pegou e transformou pra Vida Louca. Aqui no Brasil tem esse lance do Vida Louca, que a galera do rap se reconhece ali nesse movimento. E lá nos Estados Unidos, o Tupac criou o Thug Life, e ele criou até, inclusive, jeito de falar, jeito de se portar. Ele não criou a parada da calça embaixo da cueca, não, né? Eu não sei se foi ele que criou, mas ele era um forte adepto. Então tá bom. Como é que é samba canção? Oh, pants on the ground. O Tupac era um cara neurótico, né, mano? Essa parada foi entrando tanto na mente dele, esse bagulho de Thug Life mesmo, que ele chegou no momento da carreira que ele tinha certeza que os Illuminati estavam atrás dele, né, cara? Caraca, mano. É, não, e ele falava isso, né? Pra Fala ele era pra muito isso. Verdade. Ele falava: meu, eu tô sendo o protagonista de uma manifestação muito grande e tem gente atrás de mim. Não, mas não tô dizendo que foi isso, mas não é estranho que mataram o cara e nunca se resolveu o que aconteceu? Bingo! Exatamente isso. Por que não? Ele morreu ali em Las Vegas. A polícia não fez questão de ir atrás de quem foi, sabe? Isso. Zero. Talvez a polícia tenha também meio que cagado e deixado pra lá, vamos dizer assim, porque a letra dos caras era extremamente contestadora e com criticava certeza a polícia. E eles fazer esforço. É, e falou, quer saber? Beleza, a gente vai investigar esse homicídio, sim. E aí saiu todo mundo pra comer rosquinha, sei lá. Quando ele ficou muito famoso, ele começou a conhecer os rappers, né? Os rappers que estavam bombando e ele participava de festa. E ele não ficou só amigo dos rappers. Um dos maiores amigos dele, o Tupac, falou isso: ficou do meu lado e nunca me abandonou. Inclusive, o Tupac fala no documentário e me pedia dica de como lidar com as mulheres, foi o Mickey Rourke. Cara, o Tupac ensinou o Mickey Rourke a pegar mulher? É tipo isso, mas era o documentário dele. Caralho, mano. Caralho, o Puff Daddy e o Notorious B.I.G., eles tinham um trabalho que era muito relevante, eles começaram a fazer muitas coisas com o Tupac. Só que o Tupac entrou nessa neurose que o Pedro falou. Aí um dia ele tava num estúdio gravando, que por um acaso nesse estúdio também estava o Puff Daddy, e quando ele tava entrando, um cara do nada veio na rua, na porta e pum, atirou nele. 5 vezes. Isso, no Tupac. Então não foi pum. Na rua, mano. 5 tiros. Foi ratatá, maluco. Ele tomou 5 tiros, 2 na cabeça, inclusive. Caralho. O Pac toma esses tiros, aí ele sai do hospital, não sei o que, ele vai preso depois, isso, por um outro motivo, por causa de envolvimento com mulheres e tal, ele vai preso, e aí ele tá na pior, aí chega o grande vilão da história, assim. Suge Knight. É, o diabão da parada, o Suge Knight. Quem? Suge Knight. Esse cara tem um selo, Death Row, que tinha artistas como Snoop Dogg e o Dr. Dre, já tava ali na galera. É. O cara tem, tipo, 2,10 metros de altura, pesa 200, o cara é assustador. Ele parece muito, pras pessoas criarem uma imagem, ele parece muito o tio do Will Smith naquele seriado antigo. É, Fresh Prince of Bel-Air. Nossa. É. Tio Phil. Aí, o Suge Knight chega, vai na cadeia e fala pro Pac, é o seguinte, eu pago a sua fiança, só que você grava 3 discos pra mim, né? Contratou o cara. O cara aceitou. Ficou muito forte essa divisão no rap, aí ficou o Tupac e o Snoop de um lado, com a Death Row, que é o nome da gravadora. Aí ficou o Notorious do outro lado, com o Puff Daddy, com a gravadora que chamamos Bad Boys, que tá aí até hoje. E aí começou toda essa treta e chegou um momento que foi no dia 7 de setembro, inclusive após a luta do Mike Tyson num cassino lá de Las Vegas e tal. Ele era parceiraço do Tupac. Muito amigo do... Já tinha uma galera maneira, Mike Tyson, Mickey Hurk, tá, né? Snoop Dogg. Cheio dos contatos. Aí o que acontece é o seguinte, olha essa história. Na saída da luta, o Tupac tá com esse diabão aí, o Suge Knight, e eles encontram um cara de uma gangue que tinha assaltado o Suge Knight na semana anterior. Caralho. O que eles fazem? Vão pra cima do cara. E eles bateram no membro de gangue, brother. O que acontece quando você bate no membro de gangue? Vendetta. É, não, minutos depois, os caras foram pro hotel, aí tem toda aquela história de que o Tupac não queria sair, mas aí o Mike Tyson ligou pra eles irem pra festa comemorar, não sei o quê. Quando ele sai, pronto, os caras encontram ele e atiram nele, né? Aí... e aí começa um monte de teorias, porque esse vídeo que o Pedro tá falando, deles batendo no membro de gangue, dentro do hotel ainda, ele tem no YouTube, não é difícil de achar. O Tupac tá lá de ternil branco, chutando um cara que tá no chão. Quando eles saem, o Suge Knight vira pro Tupac e fala, pô, vambora que eu vou te levar. E eles dois estão lá, o Tupac no banco carona e o Suge Knight dirigindo. Emparelha um carro do lado deles, sai um cara com uma metralhadora e dá uma saraivada de tiros. Por um acaso, esses tiros só pegam no Tupac e não pegam no Suge Knight. Não, é sério, vale lembrar que o cara atirou do lado de lá, ele atirou entre o Suge Knight estava entre a arma e o Tupac. É. E ele não morreu, o filho da mãe morreu. Esse aí que tem corpo fechado, maluco. Porque não tem precisão com metralhadora, cara. Não tem, eu vou atirar só no cara. Aí, qualquer pessoa poderia associar a morte do cara à treta com o membro de gangue. Mas aí, associaram a morte do cara ao Big. E, infelizmente, no ano depois, 97, o Big foi fazer um show na costa oeste e aí mataram o cara. Entrou de gaiato no navio. Aí morreu os dois, né? Infelizmente. Tupac morre em setembro de 96 e o Big morre em março de 97. O Tupac, ele falou que ele sonhou com a morte dele. Ele fez um clipe, tem esse clipe, é um clipe oficial dele, onde ele toma uns tiros no hotel. E aí, por conta desse sonho que ele teve, ele falou que a meta dele era gravar 3 sons por dia, 3 músicas por dia. E ele fez isso durante um bom tempo, ou seja, o cara em vida tem 5 discos lançados e pós-morte, ele tem 7 álbuns de inédita. Tipo, absurdo. Isso junta também com 1000 avistamentos que as pessoas têm do cara. O Tupac, tiraram foto do cara, sei lá onde, né? E aí eles falam que o cara tá vivo, lançando música. Tiraram foto dele com o Michael Jackson, que era o outro membro da gangue, né? Era Mickey Hank, Mike Tyson e Michael Jackson. Só pesado. Na periferia, a alegria é igual. Em 96... uma dupla, Taid e DJ 1, lançaram o álbum Preste Atenção com a música que o Beto citou, que tem a música chamada Senhor Tempo Bom, isso em 96. No ano seguinte, é o ano bombástico do rap, o principal marco do rap é esse ano, 1997, quando o Racionais vem com o álbum Sobrevivendo no Inferno, que arrebatou multidões. O cara vendeu, pra mim, tem a melhor música, melhor rap nacional até hoje. Qual é? Capítulo 4, versículo 3. Puta, essa música é foda. É música foda. Essa música é foda. excelente. Cara, eu comprei um CD pirata do Racionais, desculpa esse aí. Esse disco eu acho que todo brasileiro já ouviu, né? Porque cara, é não, esse disco é muito bom e essa música em especial é foda, cara. Ela é realmente foda. Quem quiser ver, assim, uma performance incrível é VMB 98 da MTV. Os Racionais vão no palco e cantam essa música com uma performance, assim, que foi arrebatadora, é um negócio histórico até hoje. Tem no YouTube, quem quiser procurar. E é, assim, de arrepiar, cara, até hoje é absurdo. É muito forte e você tem no começo também, o rap ele tem uma ligação muito forte, o rap brasileiro ele tem uma ligação muito forte com a religião. E no começo desse show que o Marco tá falando, tem um pregador. E esse cara é o Pregador, Pregador Lu. Exatamente. É. Ele fundou um grupo de rap chamado Apocalipse 16, que também é muito importante pro rap. Do mesmo esquema, sabe? Fundou uma gravadora independente, que é a Sete Taças, desenvolveu um trabalho próprio. E esse cara, ele também é um dos grandes ícones. E só uma coisa, só uma curiosidade. Vocês estão falando da importância do ano de 97, como o rap arrebatou pessoas e tal, não sei o quê. A minha tatuagem, o meu Salmo 23, ele vem exatamente por causa desse CD. Já que você se citou, Cê, eu quero perguntar que você teve um prelúdio de carreira de rapper? Sim. Número 1 do microfone. Pois é. Solta, DJ. Eu quero saber, qual é? Foi a partir daí, cara. Quando eu descobri o Racionais, nessa época, um pouco antes do VMB, eles lançaram um clipe que era Diário de um Detento, que destruiu, assim. Só se ouvia essa música, a MTV passava isso o tempo todo. E é uma música gigante, assim, de 8 minutos, e eles não cortavam nada. É tipo Civil War, né? É, total a parada. Gravada no Carandiru. Eu acho que isso tem que ser citado. Pra quem conhece Djabá de rádio, ela pede que a sua música tenha 3 minutos e meio no máximo. O Racionais tocou na Jovem Pan e na Transamérica uma música de 7 minutos e sem pagar nada. Então isso é digno de... Não, e a partir dessa época eu tinha uma banda, eu tocava em sarau de colégio e tal, e aí eu descobri o rap. Eu falei, cara, isso aqui é uma outra coisa. E aí eu mergulhei no rap. E foi a partir daí que começou uma carreira que não deu certo. Mas aí você começou sua carreira e aí você fez show, qual foi? Qual era o seu nome? MC Beto? Não, era Beto GF. Mac... Excelente. Beto o quê? G de gato, F de fudidão. Não, de gordo feio mesmo. Gordo feio. Teu nome era Beto Gordo Feio? Não, é porque é o seguinte, quando essa ligação da igreja, então já que eu revelei que eu tive uma carreira, eu durante muito tempo fui da igreja, fiz viagem missionária. Olha só, e agora, e aí, quer dizer que tu acabou com a carreira de tudo, né? Então abandonou tudo, pois é. Mano. Deixou tudo pra trás, cara. E a gente tinha um grupo dentro da igreja que era muito influenciado por essa época do Racionais. E o Racionais, eles sempre defenderam um lema, antes até do Vida Louca, que era os guerreiros de fé. Que eram as pessoas que corriam atrás, as pessoas que lutavam. A mesma onda lá do Thug Life, que depois virou o Vida Louca, eles levantaram muito. E isso é uma bandeira muito forte pro rap hoje, que é o guerreiro de fé, né? E eu resolvi adotar isso. Quando eu larguei tudo, falei assim, vou seguir sozinho porque é mais fácil, é muito difícil você trabalhar com pessoas, eu era muito novo, não tinha essa noção ainda. É difícil trabalhar com pessoas? Alô, Afonso. É. Alô, Diego. Um abraço pra vocês, hein? Não, eu queria saber como é que uma pessoa trabalha sem ser com pessoas. Porque não, mesmo, até na pet shop, você trabalha com pessoas de alguma maneira. Vigia noturno. Você tem um grupo, cara, são muitas opiniões diferentes, são muitas coisas, e eu era muito novo. Uma coisa que eu até ia falar, que é o seguinte, eu não dei certo exatamente porque eu desacreditei na mensagem principal do rap, sabe? Eu sempre curti, eu sempre estudei, eu sempre corri atrás, mas eu cheguei a um momento, eu tive uma oportunidade muito grande, que era na novela Malhação, da trilha sonora. O quê? Você... Não. Quase, bateu na trave. Pô, a sua carreira não deu certo, então. Não deu. Eu tive que peninha, hein, cara? O rap nacional, depois desse disco do Racionais, ele conseguiu uma expressão que ele começou a ter revista. A internet estava bombando, você tem sites muito importantes que existem até hoje, que começaram nesse tempo. Então, assim, você tem muita coisa que aconteceu no rap depois disso que o Pedro falou. Começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000. É. Né? Mas será que esse destaque no mainstream foi na vibe de procurar um novo Racionais, que o sucesso era grande? Sem dúvida. E os caras com certeza queriam achar outro pra ganhar mais dinheiro, né? E isso prejudicou o rap até, tipo, 3 anos atrás. Por quê? Porque os grupos, sabendo disso, 95% dos grupos vieram imitando Racionais. Até a formação, os caras queriam ser 4 pessoas, 3 MCs e 1 DJ. Muitos eram assim. O estilo de letra, o estilo de rima, muitos vieram. Óbvio que eu disse muitos, não todos. Então sempre tem as exceções, que são os que estão aí até hoje, né? Sempre assim. Os autênticos ficaram. 2007 mesmo, poucos anos atrás, a Rolling Stones, a revista, fez uma capa com 100 maiores discos da música brasileira. Tudo geral, galera. Tipo Caetano, Chico, toda a galera. E esse disco do Racionais ficou em 14º. Então, poxa, né? Animal. Depois de 97, com o álbum do Racionais, Sobrevivendo ao Inferno, vieram alguns outros artistas consagrados do rap. Não dá pra gente citar todos, mas acho que a gente pode citar o álbum de estreia do MV Bill, que é de 99, que teve um clipe censurado, que é o Traficando Informação. Depois, em 2000, só pra citar, tá? Vem o X, que é um dos integrantes do grupo DMN, que o Beto falou. Só pra quem, só pra quem não tá ligado no X, é, ele é todo mundo os mano, pô, as mina pá. É isso aí. Ah, esse eu conheço. É. Mas os mano, pô, as mina pá, o refrão parece pobre e tal, mas quem ouve a música, se você pegar e dar um play na música e ouvir, você vai ver que a letra é bem bacana. O refrão tem essa simplicidade aí, mas na verdade o rap é muito bem feito, é muito bacana e é histórico pro Brasil. Sim, os mano, esse, pô, as mina pá, né? E o Marcos, olha só, nesse rap também, nessa onda do X, a música, o som, ele também começa a ter uma mudança. O DJ King, vocês me corrigem se eu estiver errado, foi ele que produziu esse disco do X. Não, ele é o DJ do X, você tá certo, mas quem produziu foi o KLJ, DJ do Racionais, porque o X, junto com o KLJ, tinha uma gravadora chamada 4P, e aí os dois poder juntos... para o povo preto. Positivo. Aí os dois juntos trabalharam nesse disco que, pra complementar o que o Marco falou, se você perguntar pra qualquer fã de rap que conhece a história, vai citar como top 5, sem dúvida, esse disco do X, seja como for, é o nome do disco, ele é muito importante. Tanto que o disco é tão grande que inibiu ele de fazer outras coisas. Se você pegar a carreira dele, ele tentou o lançamento de um outro disco por gravadora. Não foi tão bom no sentido de venda, de público, mas de ô, Pedro, como esse. E aí não fez mais nada, assim, no sentido... Foi trabalhar na TV, poxa, no rádio e tal. Isso é um grande... É triste pros fãs, que a galera queria ver outras coisas do X e tal, e aí travou ali. Porque eu sei que quando você lança uma coisa muito grande, é difícil você lançar o próximo. Você fica refém da própria obra, né? O segundo CD dele, esse que você tá falando, é tão bom quanto o primeiro. Não concordou. Tem Fortificando a Desobediência, tem umas músicas boas e tem uma musicalidade diferente, porque é disco de gravadora. Disco de gravadora é completamente diferente do disco independente, por conta das participações, dos músicos. O cara traz lá não sei quem do Skank, não sei quem do Paralamas, um monte de gente boa pra gravar, o negócio fica power mesmo. Só que não é como seja como for, sabe? Mas é um excelente disco, claro, é um bom disco, mas isso é a minha opinião, né? E tem uma coisa também, que nessa época é o seguinte, todo rapper que começava, mandava bem e tal, e tentava entrar numa gravadora, existia uma resistência do movimento, do público, contra o que dava certo. Isso é uma coisa que, assim... Exato. Você sabe? Então, assim... Prendeu o rap, né? Isso prendeu o rap um tempão no... Pois outro. É. Você não podia assinar um contrato. É o famoso trair o movimento. É. Representando a favela no cinema nacional, as grandes telas e tal. É isso aí. E aí, pensador? Fala, velho. Em 93, o Gabriel Pensador foi convidado pela Sony por conta de que a galera tem um pouco de preconceito com ele, que ele é branco, é carioca, pra galera de São Paulo, né? É playboy e tal. Só que ele correu atrás, ele fez uma fitinha com aquela música Tô Feliz, Matei o Presidente, não lembro o nome, mas é essa música. É, foi... Tô Feliz, Matei o Presidente. Aí levou na gravadora e a gravadora gostou e a Sony lançou o cara. E o cara lançou um disco de clássico, velho. As músicas são muito conhecidas, né? Loura Burra, 175 que eu peguei na Central, não lembro o nome das músicas, mas eu tenho certeza que os nerds conhecem essas músicas. Inclusive, eu impressionei a senhora Jovem Nerd cantando uma música inteira que eu decorei na época. Ah, não. E você vai cantar agora. Eu acho que tem que cantar, eu acho. Você impressionou de que forma, né? De que forma? Porque eu sabia a música inteira. Qual era a música? Eu não lembro qual. Ah, que história. Não lembro qual era. Era alguma daquelas que estavam fazendo sucesso na década de 90, depois do... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, muito antes disso, muito antes. Tu sabe qual era. Era daquele disco que tinha a porra do desenho do Pensador de Pedra. Era um rap de um Playboy, não? Devia ser o rap de um Playboy, é mais conhecido. O 75 que eu peguei na Central, rapaz. Esse rap não tem nada de especial, é o rap do 75 que eu peguei na Central. Puta que pariu. Gostava pra caralho desse disco, cara. Eu tocava direto. O rap é bem periférico, paulista, não sei o quê, os negros e tal, que a gente falou o programa inteiro. E aí vem um branco, carioca, do cabelo grande, falando outros assuntos. E de repente, o ônibus começou a encher, entrou mais gente, ouviu tumulto, alguém gritou, e eu olhei pra ver, que é isso? O que tá pegando? O que tá vendo? É o assalto, malandro, será que eu não tá percebendo? Ah, moleque! I still got it! Nossa, muito bom. Que coisa horrorosa. É disso que eu tô falando, cara. É. O cara lançou os clássicos. É. Excelente. E aí, em 93, ele lança esse disco. É importante que... falar da coragem dele e lançar Auto Feliz Mateu Presidente ali, logo depois da... Lógico, né? A galera tava livre, tinha acabado de acabar a ditadura e tal, então era um momento muito propício a isso. Mas ele cantava uma música inteira dizendo que matou o presidente, que a galera jogou futebol com a cabeça dele, que ele tava feliz. Isso é muito agressivo, cara. Hoje, ia dar merda feia. Na época... Não, mas deu... Mas deu merda, né? Você sabe, né? Foi. Mas a merda que deu fez o sucesso dele, né, cara? Foi, certeza, certeza. Mas foi censurado, proibiu, mas aí logo depois o Collor caiu e pronto. Censura, aí. Proibição, xilique, prisão. Tudo isso é a melhor coisa que pode acontecer num artista que beira a polêmica. A pior coisa é um processo. É. Porque o processo é silencioso. É. Normalmente ele tramita com segredo de justiça. Ele te fode, não te dá nada em troca. Mas ser preso... Agora, a polêmica... Ela até pode tentar te prejudicar de alguma maneira, mas ela te dá um carinho, né? Ela te devolve alguma coisa. Tem vários exemplos de que a polêmica alavancou a carreira dos caras. É muito, o Planet tinha um antes, um depois. E lembra, Pavilhão 9? Foi muito forte na década de 90. Os caras foram perseguidos a tal ponto de que dois integrantes do grupo tinham que cantar com máscara. Tudo bem que isso já era uma jogada de marketing. E os caras estouraram na década de 90 por conta disso. Hoje não estão aí mais, né? Infelizmente. Sim, mas uma coisa importante também é que é o seguinte. O Gabriel Pensador... Ele tinha o bom humor nas letras dele. E isso fez toda a diferença pra aceitação do público em cima dele. Pro bem e pro mal, porque junto dele veio uma leva que também foi meio podrinha. Mas, sim, no caso dele, de maneira comedida, o humor no rap faz bem. Deixa eu perguntar uma coisa. O Eminem é o Gabriel Pensador dos Estados Unidos? Não. Ah, Eminem é um revoltadinho, rapaz. Não. Olha só, eu discordo. O Alexandre, a importância do Eminem pro rap também é gigante. Eu sei que assim. Ele tem importância e tem música dele que eu gosto também. Mas ele é um cara chato. Vai dizer que ele não é chato. Mas a comparação não seria essa, não. O Gabriel Pensador é outra pegada do Eminem, é diferente. Tem várias músicas do Eminem que eu gosto. Eu não tô discriminando o cara, não. Eu só acho ele um cara chato. Quando o Borat caiu de bunda na cara dele lá no prêmio da MTV, eu adorei. Achei ótimo. Ah, foda-se. Achei maneiríssimo. Combinado ou não, tinha uma bunda na cara dele. Tinha uma bunda na cara dele, exatamente. Vai que ele gostou. A diferença entre o Eminem e o Gabriel Pensador é porque é o seguinte também, o Gabriel ele veio falando de problemas sociais, tá? Porque ele é de uma família rica, ele morou num lugar que aqui no Rio é impressionante, as casas e apartamentos que ah, tem de Alto Leblon? São Conrado. São Conrado. Só que, como ele era surfista e tal, ele ficava era um muro que chamava de Cantão, tem uma música dele que é Sou do Cantão. Sou do Cantão, é muito legal essa música. Ele encontrava com uma rapaziada, então assim, o Gabriel, apesar dele ter sido criado num ambiente muito rico, ele nunca foi um cara que esnobou, nunca teve problema com estar com as pessoas mais pobres e conviveu com muita coisa assim. Então assim, ele falava muito dos problemas sociais com aquele bom humor. O Eminem, por sua vez, ele trouxe uma coisa que o rap dos anos 2000 pra frente e tal, teve de muito forte, que eu me incomodo um pouco, assim, é bem feito pelo Eminem até, mas é que é o seguinte, ele começou a falar dele mesmo. O Eminem é um cara bem humorado. E é chato o rap que fala dele mesmo o tempo inteiro, né? My name is. Mas isso é um padrão. Eu vou dar um exemplo que vai fazer as pessoas jogarem o fone longe. Mas nosso conterrâneo Gustavo Lima. Você tá lá na Alemanha e tá escutando o cara falar Gustavo Lima em você. É uma autopromoção. A Lady Gaga também fazia. É uma autopromoção na música que você lembra. Né, pô, tem aquela música da Lady Gaga que ela fica falando gaga, gaga o tempo inteiro. A música é só isso. O Azaghal conseguiu citar o Gustavo Lima no programa de rap. E eu tô na luta pra citar a novela, hein? Na periferia, a alegria é igual. Você também não pode negar a qualidade do Eminem. O Dr. Dre que é o produtor dele, né? O Midas. Ele é o cara que descobriu o Snoop Dogg, ele é o cara que colocou o Tupac aí, ele é o cara que botou o Eminem, que botou o 50 Cent. Então, assim, o Eminem, ele era rei de batalha no rap. Eu acho que todo mundo sabe, mas vamos explicar. Existem as batalhas, que são dois MCs que vão lá, tem uma base já rolando, e em cima dessa base, eles começam a se atacar. Isso, um insulta o outro e a galera julga quem que insultou melhor, e quem insultou melhor ganha e passa. É igual repentista, igual repentista. Forma de rap. Isso, forma de rap. Aqui no Brasil, o Emicida foi o rei disso aí, surgiu com isso. É. Assim como a galera da Nova Safra, Projota, Rashid. Assim como o próprio Mano Brown lá na Estação São Bento, que a gente falou muitos anos atrás. Tem um filme bom sobre isso no Brasil. Qual é? Ah! Brincadeira, corta isso, galera. É o filme que tu tá produzindo, né? Não, é o filme que eu dirigi já tem tempo, já foi lançado e deu certo. Ah. Não, mas foi só uma piada com o Marco pra ver se ele pegava. Não, mas é isso aí mesmo. Freestyle Estilo de Vida é um documentário muito foda, procurem que é muito, muito bom. F-Style, um estilo de vida. Freestyle, um estilo de vida. É, o freestyle, pra quem tá ouvindo e não sabe também, é aquele negócio, você começa a rimar do nada. Você vai pegando todas as referências que você tem. Existem algumas técnicas que você vai utilizando pra aquela rima sair, que é a mesma coisa que o repente tem, que a embolada tem. É quando você começa a rimar do nada. Então, assim, e o Eminem, ele foi... Cara, ele era muito bom nisso, assim. Ele era genial nesse tipo. E é até hoje. E o Dr. Dre viu um campeonato que o Eminem participou, falou, pô, vamos lá. Ele já tinha gravado até uma demo que passou batido, e o Dr. Dre pegou ele e colocou, e o cara hoje é realmente, ele é muito bom, assim. É um ícone porque ele foi, tipo, o branco que invadiu, né, o território dos negros, né? Que... Mas antes disso, a gente tem o Beast Boys, não tem nem o que falar. Desde a qualidade musical dos caras, a postura, o jeito que eles fizeram, inclusive o fato dos brancos invadindo o rap com um grupo de três pessoas que não era comum. Cara, tudo isso, os caras realmente... O Eminem tem a importância dele pro hip hop e tal, mas os Beast Boys aí vieram antes e fizeram muito, muito, muito mais. Eu aprendi a gostar de Beast Boys com a Azaghal, rapaz. Olha aí. A Azaghal gostava dessa porra. O Beast Boys, eles são de 81, cara. Olha essa história toda que a gente vem contando. Esses três, eles são raiz, eles não são qualquer um, né? O Eminem, na verdade, existe um grande artista que culpa o Eminem, tá? E isso é muito curioso. Eu já vi uma entrevista dele falando assim, o Eminem, ele tomou meu lugar e ele é o que eu deveria ser, que é o Sr. Vanilla Ice. Esse é o Vanilla Ice. Caraca. Era o Vanilla Ice, sempre foi e sempre será uma piada, né, cara? Exato. A música dele ficava na cabeça, aquela... E aí, cara, eu lembro que na revista Média tinha uma página que era assim, monte você mesmo a sua história do Vanilla Ice. E aí você tinha lá o início, que era o nascimento, que era a única coisa, e aí você ia escolhendo, sabe? Pra direita ou pra esquerda, e você ia montando a história de vida do Vanilla Ice até eu chegar ao final, sabe? Cada dírico tava... O cara era muito fake, cara. Era muito escroto. O Eminem roubou a vida do Vanilla Ice porque o MC Hammer faliu antes, né, cara? Porque senão teria sido o MC Hammer, né, cara? Acho que o Vanilla Ice é o projeto físico do Poser, cara. Ele era o Poser. Sim, exato. Porque é o latino de lá, cara. É. Não, pra quem leu o livro Deuses Americanos, né, o Vanilla Ice é tipo a entidade. A entidade dos Poser. Posers, exatamente. Né? Ele se materializou, cara. É dos Posers, exatamente. Na época do Vanilla Ice, você tinha muito branco fazendo rap com sucesso, tá? Porque tem um grupo de rap que teve uma música muito famosa chamada Good Vibrations. Vocês devem conhecer, né? Sim, Mark Wahlberg. Nossa, nosso Good querido Mark Mark. Mark Mark and the Funk Punch. É, Mark Mark. Exatamente. O senhor Mark Wahlberg, hoje aí famosíssimo pelas coisas que faz. Era essa época que tava vendo essa mistura do rap, do hip hop com dance music, né? É. Ele tava nascendo um outro tipo de estilo musical aí nessa época, né? Não só com a dance music, mas com tudo, né? O rap, ele começou a ser muito importante. Todos os artistas começavam a falar assim, pô, vamos fazer uma música? É, vamos botar um rap? Até o Caetano e o Gil, hein? Com o Tahiti. É. A gente teve também o Body Count nessa época, né? Pô. Body Count era foda. In the motherfucking house. Caraca, você acredita que eu fui no show do Body Count e quando um filho da puta eu perdi essa música? Sério? Porque a gente chegou em cima da hora lá no Imperator. E aí a gente ia entrar, o cara que tava com a gente falou assim, porra, eu tenho que ir lá no McDonald's comer um sanduíche, que eu tô com muita fome. A gente, caralho, meu irmão, vai começar. Puta. E aí o cara ficou lá na fila esperando pedir um hambúrguer especial. O hambúrguer especial não tem nada de especial, não tem nada, né? Eles tinham tudo do Dumbu. E a gente, caralho, meu irmão, a gente ficava falando, tu tá aí comendo lixo reciclado e a gente tá perdendo a música. E aí a gente entrou na parada, no show, e tava o maior silêncio. A gente, caralho, conseguimos, conseguimos. Aí, fala pro cara, já começou? Ele acabou de tocar Body Counts in the House. Cara, que raiva, meu irmão. Que ódio, cara. Aí tem que matar. Puta que pariu, cara. Mas pra quem não tá entendendo aí, explica o que é o Body Count, vocalista, estilo, o que eles fazem, por que eles estão sendo citados aí. Body Count, pra quem não sabe, é a banda do Ice-T. Rapper, né? Muito importante. Mas é uma banda que não é de rap, é de quê, David? De hardcore. Aê, agora sim. E, só que flerta com o rap, né, por conta do Ice-T. O Ice-T fez alguns filmes bem toscos, né, se você... É. Mas não se foque nisso. E o Body Count ficou famosão por conta de uma música polêmica, que te dá carinho de volta, que eu falei, que é a Cop Killer. Cop Killer. Foto da polícia. Isso, essa música estourou, polêmica foda, os caras foram pra matar policial, pra fazer acontecer, não sei o que lá. A música foi censurada, inclusive, quem não tem mais, eu tenho, desculpem. Ah, tá, porque é impossível achar hoje, né? Na periferia, a alegria é igual. Ainda falando de censura, a gente tem no Brasil também. Alguém conta aí a história da censura do Facção Central, que eu acho que é importante, o grupo é importante, a história é importante. Só pra explicar o que é o Facção, um amigo meu, rapper, definiu uma vez Facção, que é o seguinte. Quando você tá num baile, né, numa festa, numa balada, começa a tocar Facção Central, todas as janelas fecham, a luz abaixa e começa a descer sangue pelas paredes. Essa. Os caras lançaram o primeiro álbum em 93. Os caras têm uma história, assim, bem grande no rap. O show dos caras enchem tipo o show do Racionais. Mas em 99 eles lançaram um disco chamado Versos Sangrentos, e tinha uma música que chama Isso Aqui É Uma Guerra, que é assim, é bizonha, tipo, os caras falam coisas piores do que foi citado aqui, de matar a polícia, não sei o que, os caras falam coisas absurdas, de você sequestrar o boy, e joga ele no carro, e não sei o que, enfim, e aí a música foi proibida pelo Ministério Público, e a polícia ficou em cima dos caras. Pedro, é importante lembrar também que eles fizeram um clipe dessa música, no qual eles entram na casa de ricos de São Paulo e sequestram esse filme. Exato, é a letra da música, né? É isso mesmo. Isso. E o clipe foi muito marcante, assim. O governo, a polícia, todo mundo ficou muito incomodado com isso, porque realmente esse grupo é excelente. Eu gosto muito do Facção, apesar de eu achar muito triste. Você acaba o CD do Facção Central achando que o mundo é uma merda. É. Mas, assim, eles são muito bons, assim, eles são muito importantes. É, eles têm uma música deles incrível, chamada São Paulo Auschwitz, que é tipo uma comparação. Eles, inclusive, têm umas citações que eles gravaram na rua, assim, com moradores de comunidade de favela, das pessoas falando por que São Paulo é Auschwitz deles, entendeu? Pô, a polícia vem aqui e mata a gente, ninguém liga pra gente, não tem escola, não tem casa, não tem água encanada, tá uma merda, tô com fome e tal. E aí eles cantam isso, dessa comparação, é um negócio assim muito pesado. Todas as músicas deles são muito pesadas, realmente. Você termina o CD achando que, meu, a humanidade não tem jeito, sabe? Junto com Facção, a gente também não pode deixar de falar do CD do Pavilhão 9, que só o nome do CD já causou problema, é que é Se Deus Vier Que Vem Armado. É, esse CD é muito bom. E eles botaram Jesus assim na capa, completamente enforcado, todo machucado. Então, assim, começou essa história muito grande. Eu até tava vendo um debate outro dia, que é o seguinte, você tem que voltar bastante, né? Você tem que lembrar quem pediu a nossa independência, assim. É, se você se perguntar isso, você percebe... Tu voltou mesmo, maluco. Tu voltou pra independência do Brasil. Pega o gancho. Que é o nosso próximo graphic novel. Pega o gancho. MC Pedro. Quem pediu a nossa independência foi o nosso colonizador. E isso é uma coisa muito impactante, assim, na cultura que a gente tem. Isso reflete muito dentro do rap. E o rap, cara, ele foi uma música abraçada por quem não tinha nada. Ele era uma música de quem não tinha nada pra quem não tem nada. É, isso tem até um motivo técnico, inclusive, né, além do estilo e tal, exatamente pelo jeito que ele surgiu. Ele é muito mais barato você fazer rap, porque você precisa de um toca-disco, a galera antigamente fazia com deck de tape, aqueles sons que punha fita e a galera fazia música ali, entendeu? Não precisava de uma banda, de uma bateria, de um caixa de som e tal. O cara fazia música com um deck de tape ou com um par de toca-disco e uma caixa de som, e por isso você conseguia fazer em situações que, pô, você não ia conseguir botar uma banda, você não ia conseguir ter uma grana pra comprar uma bateria que custa 10 mil, 5 mil reais, mas comprando um equipamento muito barato, você começa a fazer rap. É lógico que não vai ficar muito bom, porque o equipamento é ruim, mas, pô, você consegue se expressar e a partir disso ir se construindo, né? Eu vou dar uma generalizada, quem tá ouvindo, calma, porque eu sei que não é sempre assim, mas as maiorias das expressões artísticas, elas dependem de algum conhecimento pra você exercer elas. O rap, ele depende apenas do seu conhecimento, da sua experiência de vida. E essas pessoas que viviam nos guetos, que viviam em todos esses lugares, eles não têm nada, eles não têm nem chance, sabe, de vencer na vida, de participar e tal. Mas eles têm, na arte, no rap, uma chance de se expressar, de dizer o que tá acontecendo. Aquela revolta, ela não fica guardada, ela é posta pra fora. Então, assim, é muito importante as pessoas não acharem que o rap é apenas um estilo violento, que critica e tal, e entenderem que o rap, ele é uma representação daquilo que a pessoa vive. Porque, assim, é muito bonito a gente chegar no nosso apartamento, sair com os nossos amiguinhos pra ir no cinema e tal, e olhar a violência da janelinha de dentro do carro. Mas existe uma pessoa que está sofrendo aquela violência, existe uma pessoa que está dormindo na rua. Porque, assim, a gente não tem estudo e não tem apoio em estudo no nosso país. Todo mundo sabe que o estudo é a base de tudo. Então, assim, essas pessoas, elas encontraram no rap uma forma de falar. E, cara, eu acredito que uma pessoa que cresceu vendo o pai tomar porrada de polícia, tomou porrada de polícia, não teve muita opção na vida, assim, a única coisa que ela tem a dizer é tudo aquilo que marcou ela, que formou ela como ser humano. E daí você tem muita coisa do rap. Por isso que o rap, ele tem essa mensagem tão violenta, basicamente porque é o que as pessoas viveram, sabe? Então eu devia fazer rap, que eu já apanhei do BOP, hein? Olha só, sou um sobrevivente. Tu já apanhou do BOP? Fazendo parkour, já apanhei do BOP. Fazendo parkour, a polícia não gostou, chamou o BOP veio com fuzil, escopeta e porrada, meu irmão. Foi foda. Peraí. Você tava fazendo parkour, aí a polícia viu, e aí ela chamou o BOP, e aí o BOP veio, e esse teu parkour é tão caprichado que você ficou ali, esperando. O BOP que saiu com uma porra de uma metralhadora na mão, você tá maluco? É, tu tomou um esculacho do BOP. Tomei um esculacho. Eles não deram murro na cara, nem chute nas costelas, mas eles deram aquela porrada no saco, bicudo nos tornozelos, puxa a sua mão pra trás pra você envergar pra trás, você tá parado com a mão na nuca. Eles pegam sua mão e puxa pra trás pra você envergar. É aquela beleza. Faz um rap aí, cara. Faz um rapper aí. Faz um rap aí, Mar. Eu fui violento, sofreu. Faz um rap. Sou startup, sou investidor. O BOP veio e me esculachou. Faz aí. Rashid, qual é a sua visão hoje do cenário do rap no Brasil, no mundo? O que você vê pela sua ótica? Acho que o rap norte-americano, cara, exatamente quando ele começou a sair dessa parada... Sair não, alguns artistas começaram a sair desse bagulho gangsta, uhum, por acreditarem que estava fazendo mal aos ouvintes também. Tipo, ah, tá incentivando a rapaziada a fazer coisa errada e tal. Só que alguns artistas saíram disso e começaram a ostentar, né? Vamos dizer assim. Começaram esse é o bling-bling, né? O carrão e o brinquedo. Exatamente. Bling-bling. Os blim blim, dente de diamante, quer dizer. Exatamente. E o PIMP, essas coisas, né? Os pimp, os blim blim e tal. E começaram a ir longe demais. E aí você vê que muitos artistas grandes, você pode colocar aí Jay-Z, por exemplo, nesse meio aí, o próprio Dr. Dre, que tá abraçando artistas novos agora, eles estão querendo voltar, ó, a esse momento que o rap era mensagem, tá ligado? Uhum. Você vê o próprio Jay-Z, a visão que as pessoas têm dele é de, pô, o Jay-Z Big Pimping e tal, e carrões e mulheres, só que na verdade lá fora o Jay-Z é um dos caras que mais se aproxima do que a gente fala aqui, tá ligado? Não de protesto e tal, mas de mensagem. Tô falando de mensagem. Pá, ele tá focado nesse bagulho. É, ele lançou um livro, perguntaram pra ele: poxa, Jay-Z, você fazia vários flows antigamente, flow, pra quem não sabe, é a levada que o cara coloca na letra na hora de cantar. Uhum. De repente tem aquele cara que canta mais devagar, tem aquele cara que canta... Você não entende nada que ele tá falando, esse é o flow. E ele falou, antigamente eu tinha que impressionar, hoje em dia eu tô mais preocupado com o que eu tô falando, acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso e tal. No Brasil, nós estamos no meio de um capítulo importante da história do rap, porque o rap, ele sempre foi relegado a quem ia atrás. Tipo, ele era um movimento de pessoas que iam buscar ele. Hoje não. Por quê? É. Porque por algum motivo, que só os Illuminati sabem responder, a moda escolheu o rap. Agora o rap é o da moda, né? Então teve lá de trás axé, aí veio o pagode, aí vem o funk, aí vem o restart, aí vem tipo, sei lá, Fresno, NX Zero, aí vem restart. Não, é sério, é papo sério. Uhum. E agora o do momento é o rap, né? Eu falo pra essa galera mais nova, o Michel, o Rashid é um deles, eles estão usando o rap, mas o rap também tem que saber usar eles. E tá no momento de que hoje a MTV é inteira era rap e há 2 anos atrás não era. Hoje você vê a Xuxa leva artista de rap lá no programa dela, esses dias levou, o Luciano Huck leva e tal. Então o rap tá vivendo um momento que não tinha vivido antes, né, que é o momento de estar nos grandes meios, na grande mídia, só que a gente não pode perder a essência do que era. Ou seja, por isso que tem esse monte de hater aí na internet que fica criticando uma parte da galera mais nova. Ah, mas não deve ir na Xuxa, ou não deve ir lá, ou não deve ir aqui. Eu acho que deve ir desde que você continue falando o que você fala nas festas onde só tá a galera do rap. Você acha que isso aconteceu nos Estados Unidos com esse mainstream do rap de putaria, do rap de... Exatamente, essa era a conclusão do meu raciocínio, tá ligado? Tipo assim, o que aconteceu? Os caras foram longe demais. E aqui no Brasil, devido ao movimento não ter nascido aqui, ele chegou aqui um pouco depois e tal. Então vamos dizer que estamos alguns anos atrás dos caras. Uhum. É como se a gente tivesse voltado no tempo. Essa é a minha visão. Justamente por a gente estar alguns anos atrás dos caras, a gente tem essa oportunidade de ver o caminho que os caras tomaram, a merda que virou musicalmente. Uhum. E a gente tem a oportunidade de não seguir a mesma parada, tá ligado? E misturando aqui as duas coisas, agora no Brasil tem surgido uma influência da cultura pop e, claro, da cultura nerd no rap, né, cara? Que é uma coisa que tem surgido agora e é uma coisa muito bonita, porque tem surgido naturalmente. Nos Estados Unidos existe um gênero chamado nerdcore, que é muito ruim, muito ruim. Não procure nada sobre nerdcore. Nerdcore é um gênero? Pra mim era um calendário. Vai ter um calendário chamado nerdcore. Tinha, era, não tem mais, mas era um calendário maneiro. De gostosas com coisas nerd. É um gênero de rap chamado nerdcore, que é muito ruim. O principal MC é o MC Frontalot, que é o menos ruim deles, mas é muito ruim mesmo. E, enfim, os caras fazendo música no computador, fazendo citação a game, a cultura geek e tal, mas não é legal. Eu tentei ouvir muitas vezes e não é bom. Mas no Brasil tem surgido com uma naturalidade que é muito legal. Tipo, o Rashid, por exemplo, vai citando coisas que fazem parte do nosso dia a dia, assim, de maneira que consegue passar uma mensagem, sabe? Não é só uma coisa engraçada. Por exemplo, numa das músicas dele, ele fala, pô, e se o Bluetooth transmitisse o amor, já que seus olhares não fazem mais isso? Então, um negócio poético, bonito, citando o Bluetooth, que é um negócio bem nerd, assim, bem tecnologia e tal. E isso tem surgido de maneira natural e é um negócio que é muito bacana pro rap. Inclusive, tem o clipe Quero Ver Segurar, também do Rashid, dirigido pelo Pedro Gomes, que tá participando aqui. Obviamente, você assistindo o vídeo, você percebe um monte de influência, um monte de coisa lá de Warriors, de Bom e Mal e Feio. Por que você decidiu fazer assim, sabe? Por que não fazer um clipe normal do cara no palco, sei lá? Por que fazer desse jeito? O que é que te levou a isso? Eu gosto de cinema, né? Eu estudei comunicação e eu falei com o Rashid, mano, se a gente for fazer um clipe igual todos que já tem aí, não vai te ajudar em nada pra sua carreira e não é o que eu quero fazer. E eu, como você, sou artista nesse sentido, eu tenho que deixar minha marca e eu quero fazer um clipe dessa maneira. Escrevi o roteiro, mostrei pra ele, ele gostou bastante e aí a gente foi pras cabeças. Fizemos o clipe, uma galera não gostou, mas tipo, a galera, sei lá, 10% odiou o clipe porque eles não entenderam as referências, principalmente o lance do Os Bons, Os Maus e o Feio. Mas uma outra galera também gostou e eu tô cagando também pra opinião da galera, né? O cara que pagou o clipe gostou. Eu queria fazer isso e deu mega certo, saca? Eu nasci no Grajaú, né? Um bairro aqui da periferia de São Paulo, eu moro aqui até hoje, tô aqui inclusive. E eu tive condições de estudar, fiz PUC, fui aluno bolsista na PUC, estudei comunicação. E aí eu sempre quis trabalhar com rap porque era uma maneira de eu devolver aquilo que eu tinha recebido, tá ligado? Fiz uns filmes, fiz uns clipes, enfim, aí acabou nesse. Conseguimos juntos a nossa primeira indicação ao VMB, ele, a primeira dele, minha primeira também. Pô, muito bacana, rolou de boa. Animal. Assim. Animal. Animal. Yo. Mas o clipe é muito legal porque tem citações ao Warriors, né, cara? E, porra, Warriors é um filme que todo mundo aqui gosta e, pô, já fizeram até uma zona de spoiler classic com ele. E é um negócio, assim, que ficou muito, muito bem feito e a mensagem também é muito legal. Acho que vale a pena a galera conferir aí. Chama Quer Ver Segurar. É só procurar isso no YouTube, você vai achar que é muito foda. E tem também os nerds que fazem rap, né? Tipo, a gente tem aí no mundo dos vlogueiros, amigo do Jovem Nerd. Você vai falar Cauê Moura mesmo? Não. O Cauê tem um rap nerd maneiro, cara. Tem. De videogame, cacete. Eu Sou Fit, parte 2, LOL, What the Fuck Barbecue, é um hino. É foda. Cauê manda ver, cara. Olha o nível de poesia nisso. Quem nasceu pra Magikarpa nunca vai ser guiarados. Isso é muito foda, cara. E ele faz um negócio muito bacana, assim, eu acho que vale a pena citar. E é uma coisa, aí sim, mais no nível do humor, mais no nível da brincadeira. Tem essas duas linhas, né? A galera que incorpora na vida falando do Orkut, do Facebook, numa letra profunda e reflexiva. E tem essa galera tipo Cauê Moura que faz um negócio divertido pra entretenimento e tal. É, só pra citar, no, nos Estados Unidos, a galera mistura legal, assim, os nerds e a galera do hip hop. Tem um filme chamado Block Party, que é um evento que o Dave Chappelle fez na comunidade que ele morou, né? O cara saiu, estourou como comediante, ficou rico, voltou, fez um evento com os maiores rappers da atualidade de graça pro público e chamou simplesmente o Gondry pra dirigir o documentário. E é um mega filme, vale muito a pena. E tem também um outro cara chamado Funkeiro, e aí mais dessa linha da mistura do funk Rio, que também é hip hop, também é rap, com o rap mais paulista e tal, um cara chamado Funkeiro Carioca, que ele tem uma mixtape, acabou de lançar, chama Em Carne Viva. Todas as faixas são citações a filmes. Você tem o Drink no Inferno, De Volta para o Futuro, Vida de Vingança, Perfume de Mulher, e todas elas são inspiradas de alguma forma por filmes. E essa primeira faixa, que chama De Volta para o Futuro, quiser procurar no YouTube também, De Volta pro Futuro, PRO, De Volta pro Futuro, é uma música muito incrível, porque tem citação a filme, assim, a música inteira ela é basicamente nomes de filmes concatenados, sabe? O cara vai falando nome de filme com nome de filme e rimando, fazendo com que elas rimem, mas também que eles passem uma mensagem bacana, que eles passem uma letra que faça sentido e que é uma letra muito interessante. Então, é um cara de um talento, assim, incrível pra conseguir fazer isso e citar filme, é uma letra inteira, sem perder o sentido e com as citações mais bacanas dos filmes que a gente mais curte, assim. É um negócio muito legal e sem ficar plástico, sem ficar artificial, sabe? É muito, muito legal. Na periferia, a alegria é igual. Eu só queria que o Rashid falasse um pouco pra gente aí desse lance independente, porque isso é importantíssimo, assim. Ele é um cara que vive independente, vende álbum pra caramba, faz show e tal. Como é que é isso, cara? Porque o mundo da mídia que eu conheço, que o Jovem Nerd conhece, que o público grande conhece, é isso. Você assina com a Universal, com a Sony, o cara coloca você pra cantar no Faustão, tipo, seus CDs vão escoar na loja de CD lá na 2001 ou em qualquer loja dessa que seja, e pronto, você vai fazer show, vai ganhar grana com CD e com show. E o independente não é bem assim, né? E tem uma galera vivendo independente, escolhendo ser independente. Como é que é isso? Por quê? Enfim. Cara, se você olhar pro mercado musical nesse momento, você vai perceber que a maioria dos ritmos que bombam são ritmos periféricos, tá ligado? Não importa se é da periferia de São Paulo, do Rio ou de Belém do Pará, tá ligado? Que trouxeram três expoentes realmente. Você tem o tecnobrega, você tem o funk e você tem o rap no ótimo momento. E aí, a parada mainstream do momento é o sertanejo universitário, né? Enfim. Enfim. Aula que ainda vem o rap universitário aí. É verdade, já existe. É, já existe. Ixi. Mas enfim, você tem três ritmos periféricos, ritmos populares de verdade, que nasceram nos guetos de algum lugar, algum canto do Brasil, bombando, tá ligado? Nesse momento no mercado musical, e as pessoas não estão tendo mais como não olhar pra isso, como olhar pra gente. Tudo isso veio da independência, porque a gente tomou o exemplo do que fez o Tecnobrega durante muito tempo, logo quando começou a tocar muito Calypso, essas coisas, tá ligado? Honestamente, não gostava muito, mas depois que passei a compreender o trabalho dos caras, não escuto, mas eu respeito demais, porque a gente via o quê? A gente via um DVD, cara, que os caras faziam assim, ia ter um show, não sei lá, Aviões do Forró, e aí os caras levavam os equipamentos pra gravar o áudio desse show, eles gravavam todo o áudio desse show, levavam pra casa, no show seguinte, eles tinham um CD ao vivo daquele show passado pra vender. É, os caras ralam, mano. Críticas e gostos à parte, os caras fazem show diário mesmo. Uma coisa é você criticar a música, você não gostar da música, ou criticar o talento do cara, whatever. Mas esses caras, meu irmão, eles fazem show e, tipo assim, não é no mesmo lugar, não. O nego fica viajando de ônibus o dia inteiro pra chegar na outra cidade. O importante do rap, do Tecnobrega, desse lance da venda independente, é que os caras vendem CD a R$2, a R$5. Então, exatamente. Até o preço que eles passam pras pessoas é uma coisa muito, muito mais justa. Não, foi é um MP3 pra ser baixado online, igual o Rashid tem, o Emicida tem, o Projota tem, todo mundo tem. Tipo, lançou o álbum, põe o álbum pra baixar de graça. O Nerd Cash tem. É uma parada pro povo, realmente, tá ligado? A cultura das pessoas. Então, tipo, a nossa forma de devolver a parada pras pessoas. A gente sempre pensou nisso. E o exemplo veio muito dessa parada do Tecnobrega, da organização que os caras têm e de o quão grande os caras se tornaram quando ninguém tava vendo, quando ninguém queria ver, tá ligado? O funk mesmo, o próprio funk carioca, mano, que agora também tem muito MC aqui de São Paulo bombando, enfim, no Brasil inteiro também. O funk também foi assim, quando ninguém queria ver, o povo tava vendo, cara. O povo tava abraçando. Quando ninguém queria ver. Acredito que o rap tomou essa mesma proporção, desse mesmo jeito, tá ligado? Comendo pelas beiradas ali e tal. Quando ninguém queria ver, o rap tava dominando. O rap teve o seu auge ali nos anos 90 ali e tal, quando Racionais tocava nas rádios e tal. Sem ser na 105, que toca rap até hoje, que é um símbolo de resistência nessa parada. Mas a gente teve esse auge aí. E depois o rap teve uma queda. Exatamente porque chegaram esses outros ritmos também, só que falavam coisas que, convenhamos, o povo tá mais interessado em ouvir esse tipo de coisa, sobre festa, sobre dançar e balada e tal, né? Uhum. O próprio Racionais também foi um símbolo de resistência e organização nessa forma de trabalho da independência, tá ligado? Então, espelhado nisso, a gente veio, tipo, pô, mano, deu certo, tá ligado? Um pensamento que eu tenho muito claro na minha cabeça é, pô, mano, você entra numa quebrada qualquer ou numa favela qualquer, em algum lugar dessa favela, dessa quebrada, vai ter uma boca, certo? Certo, uma biqueira, um ponto de droga, pra quem não sabe. Pouquíssimas pessoas sabem onde fica essa boca pra poder comprar. E mesmo assim, os caras ganham, o bagulho não é muito barato, tá ligado? Não é qualquer merreca que você vai lá, tem nego que deixa a vida lá. E os caras vendem, é uma parada proibida, é escondido, e os caras vendem pra caramba e ganham dinheiro pra caralho com isso. A gente tá querendo vender música a R$5, a gente tá fazendo um CD, a gente tá querendo vender música, que é uma coisa que quase ninguém vive sem. A gente tá fazendo música, que é uma parada lícita, legal, uhum, tá ligado? É uma parada que todo mundo consome. E como que a gente não pode espalhar, vender isso bem? Se um cara fica milionário vendendo droga com um bagulho escondido e errado, como que a gente não pode chegar a algum lugar vendendo nossa música, tá ligado? É só a gente voltar a nossa inteligência natural pras coisas ruins pra essa parada maneira, tá ligado? A lição de negócios aí, pra quem curte observar estratégias de marketing e tal. Os caras, meu, eliminaram intermediários, prensadora de CD, eliminaram gravadora, distribuidora, label, selo, eliminaram tudo isso. Eles mesmo vão no estúdio, grava, eles mesmo faz a capinha, quando tem que imprimir, imprime numa gráfica, imprime em casa, igual o MC da xerocou e fez com carimbo, né? Fez um mega carimbo com a arte da capa e ficava carimbando as capinhas de CD ele mesmo, gravava os CDs na gravadora em casa, vendia o CD a R$2, a R$5, eliminando esses intermediários todos, conseguiram levar a música a muito, muito mais gente e de um jeito independente, tipo, meu, vai no show, vende o CD a 5 conto e atinge milhões de pessoas no ano, né? É um negócio que é, assim, muito, muito, muito interessante de se ver, essa eliminação dos intermediários, inclusive através da tecnologia, né? Você tem uma gravadora de CD barato, você tem um serviço de impressão mais barato e tal. Agora você tem camiseta, agasalho, tem boné e aí os próprios caras do Laboratório Fantasma, que é o selo da MC, fazem caneca, botam chaveiro e corrente. É tipo Jovem Nerd. Jogo de tabuleiro. Quando é que foi o jogo de tabuleiro do rap? Ia ser massa. A parada é espalhar, mano. Nossa parada é espalhar. Tamo junto. Yo! Tá ligado? Tá ligado, mano? Para de se perguntar e se faz acontecer e só.